merda, mano. Tô falando sério. É, eu imagino. Você vai perceber o quanto o Brasil está atrasado em tudo. Ah, mas isso não precisa nem sair daqui, não, não, precisa, precisa. Mas aí você... Não, porque assim, a gente tem uma noção. Assim, não, deve ser, todo mundo fala, tal. Não, eu não quero falar com você. Com você não fala. Com você não quero falar. Agora ele vai concordar comigo, quer ver? No Brasil. Olha, pra mim concordar com você... Segue o jogo, sem falar. Sai daí, sai daí. Sai daqui, sai daí. Mas o estádio do Palmeiras... Aliás, você podia, então, já podia sair faz tempo, hein? Tá no intervalo de jogo, 1-0 pro Barcelona, gol do Rakitic. Sei lá. Alguma coisa com Rakitic. E no agregado, então, é 3-1. 3-1, é difícil, né? Foi, né? É difícil aí pro City. Boa noite a todos. Foi 2-1 lá em City. Não, pro Barcelona. Barcelona em City. É, exatamente. Eles vão ter que, no mínimo, fazer 2 gols, virar o jogo pra levar pra prorrogação. Mas vou falar real, hein, Sombra? Tava assistindo o jogo ali também. Aquele Nasri, esse cara é um sem vergonha, velho. Ele deu um pontapé no Neymar, mas sem bola, Sombra. Se fosse na Libertadores aqui, todo mundo ia falar: ó, o cara é um bandido, o cara é um criminoso. Mas o Neymar dominou a bola e tava de costas pra ele, mas Sombra, ele chegou e deu do lado, assim, ó. Ele na maldade. Não tinha bola, não, mano. Ele deu chute no. Foi na maldade. Numa dessa quebra até a perna, velho. Foi penalizado? Não. Amarelo. Tomou amarelo. Tomou amarelo. Tomou amarelo. Agradecer ao Neymar que soube, já comunicou a assessoria de imprensa, disponibilizou lá cômodos na casa dele. Na casinha. Na casa. É? Na casinha pequena dele. Na choupana dele? Falou, quem é o RG do estádio 97? Sim. Estamos. Portões abertos. Pode chegar. E pra falar a verdade, eu tô comentando e lá tá o Elton John. Mas quem é o Elton John perdeu RG? Pepe Guardiola também tá assistindo o jogo, senhor. Elton John. E tá tendo outro jogo, né? O Borussia Dortmund. Olha, vai perdendo lá em casa. 1-0 pra Juve, gol do Carlitos Tevez. Do Carlitos. Então, revelado pelo Corinthians. Vá, por favor, olha, nossa convidada está chegando, vá recebê-la, por favor. Joana de Assis, jornalista do Sport TV, está adentrando a Energia 97. Mas vamos às manchetes. Vamos ao do Corinthians, 97, então. Vamos. Boa, Coringão, Bento, Coringão. Oh, e aí, mano? Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não me permite, Bento. Por respeito e regularidade do jogo. O Corinthians é o time a ser batido, não na América do Sul, mas eu acho que no mundo inteiro hoje. E aí, Bento, beleza? Então, é o Corinthians, isso aí que você falou, né? Já praticamente classificado. Né? Renato Augusto, na hora que você perdeu o pênalti aí contra o... Até teve um pouquinho de emoção na partida, mas depois o Guerreiro e o Felipe resolveram a situação. Ela tá caminhado, né, mano? Tranquilo, né? Com certeza. Mas o negócio é o seguinte, Bento. Eu vi muita gente criticando o time do Corinthians, principalmente pelo primeiro tempo. O Corinthians, de fato, não jogou bem. Mas quer ver show, vai no Circo de Solé, bacana. Não é na Libertadores. Libertadores é fazer o resultado. Eu prefiro muito mais jogar mal e trazer aí 3 pontos de qualquer lugar que o Corinthians vai jogar, seja Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina, do que dar um show, tá certo? Fazer igual o Brasil fez em 82, RG. Não adianta dar show. O objetivo é ganhar, né? Com lances plasticamente bonitos. Tá louco? É lógico que não dá. Você tem que ser objetivo. O time do Corinthians, ele correu alguns riscos? Correu. Até inclusive com relação ao gol que tomou no final da partida, todo mundo, mas pô, era final da partida, isso aí não ia influenciar absolutamente nada. Concordo plenamente, mas o time do Corinthians não poderia ter tomado o gol da forma como tomou. Aquele gol churrasco. O cara passou por 4... churrasco. Domingo. Sabe quando os caras estão de barriga cheia e ninguém quer correr? Churrasco. É verdade. Aí o cara vai indo. O cara passou pelo Sheik, passou pelo Ralph, passou pelo Felipe, passou pelo Gil. Não dá. Ali não existe um. Domênico, tem um negócio chamado. Mano, não, mas não pode. O jogo já tava ganho. Domênico, não pode ter acomodação nessa altura do campeonato. Por mais. Acabou o jogo. Domênico, independente disso. Aí amanhã é um jogo eliminatório, é um mata-mata, o Corinthians com 2-0, tá certo? Pra trazer uma vantagem pra São Paulo, uma dessa toma um gol lá e muda a história do jogo. Mas ali, outro nível de concentração. Mas independe, Domênico, você não tá entendendo, eu tô discutindo um âmbito maior, não é pelo simples fato aí de um jogo aí que o Corinthians já tinha ganhado. Concordo plenamente, era um jogo que não ia modificar o placar, o Corinthians ia vencer ali, tá certo? Ia trazer os 3 pontos pro Brasil. Mas a questão em si é você ceder talvez ao adversário uma chance que não poderia ter cedido. Tem um negócio no futebol, RG, chamado pontapé. E às vezes ele é necessário. Não. É verdade. Tem que rachar aquele cara no meio. Você tá pedindo pra arrebentar o adversário. Você acabou de criticar o Nasri pelo pontapé que ele deu no Neymar. E aí você vem e faz igual. Mas faz o que eu digo e não faz o que eu faço. O negócio é o seguinte. Velho. Eu só critiquei o Nasri, Sombra, pelo fato... Falar. Não, mas você não entendeu, RG. Eu critiquei o Nasri, Sombra, pelo fato dele estar atuando aí no mercado europeu. E esse tipo de conduta no mercado europeu não é tradicional. Quer dizer que o pontapé pontapé latino-americano, tá, pode. Não é usual. Europeu, aqui, não, na América do Sul, o pontapé faz parte, velho. O pontapé é usual. O Pepe joga onde, mano? Que vergonha. O Pepe joga onde? Então. Mas o Pepe é um ponto fora da curva. Então, Bento, o negócio é o seguinte. Nesse grupo da morte, o Corinthians é o serial killer. O Corinthians não tá nem aí pra ninguém. O Corinthians espanca todo mundo. Pra mim, serial killer é Sucrilo. Sucrilo que era o que fala a verdade. Serial killer, no fim das contas, acaba se dando mal, hein? Dá nada. Você não vê quantas vezes o Fred nasceu de novo, o Jason? No final, ele se dá mal, hein? Sempre morre no final. Morre nada, morre renasce, velho. Você não viu na novela? Você não viu o Jason? Carminha se disfarçou, voltou nessa novela agora. É. Carminha trabalhou de novo, entendeu? Eu jogava verdade. No Flamengo, eu era bom, não era? Melhor que qualquer um aí. Tem que dar uma puxadinha nos personagens, né, pá? O Carminha, né? Não tem jeito, não fazer o quê? Estádio 97, continuamos com as manchetes. No oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história, também de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Calma lá, já já vamos apresentar nossa convidada de hoje. What the fuck now, Palmeiras? Nossa, ah, por isso que tá essa chuva hoje, viu, Domênico? Que chuva? Essa chuva aí. Tá chovendo. Tá chovendo, sim. O Valdívia voltou a treinar. Por isso tá essa chuva aí. Ah, o Valdívia voltou a treinar. É, deu alguns passes lá. Daquela mas ele tem que voltar a treinar, porque ele vai jogar na seleção do Chile. Exatamente. Né? Nós, muito bem lembrado. Nós, Palmeiras não, mano. Nós vemos isso com bons olhos. A volta do treinamento, jogador querendo participar, é sempre visto com bons olhos. É, pior que ele vai lá no treinamento, né? Tem uns caras muito abaixo que ele lá, né? Em algumas situações ele deita no treinamento. Treina, né, no Palmeiras e joga na seleção. Exatamente, é isso aí. Mas ele fez gol e deu assistência, né? Foi bem no treinamento. É isso aí, Domênio. Mas será que ele joga pelo menos um... Ele estreia em 2015 antes de ir pra seleção ou não? Sei, viu? Eu não sei. Eu tinha uma informação... Meu Deus do céu, velho. Não, eu digo não sei porque eu tinha uma informação que ele não ficava mais. E eu continuo achando que ele não joga mais no Palmeiras. O Valdívia é tão bom que no Brasil tinha uma lei que falava assim: o ano só começa depois do carnaval. Pro Valdívia, vai vir a Páscoa, vai vir o 7 de setembro e ele vai começar aí. Eu sinceramente não sei. Eu tinha informação que ele não jogaria mais no Palmeiras. Vamos aguardar, né? O Palmeiras joga quando, hein, ô seu Bento? Vamos jogar sábado, domingo. Quando é? Aqueles joguinhos mequetrefes desse campeonato, hein? Ah, Domênico, eu não sei, é com o time do interior, né? Esse campeonato paulista parece Série B, ele não passa nunca, velho. Não acaba nunca essa desgraça. Calma, Domênico, calma. É ruim. É o que tem pra jogar. É ruim. Calma, Domênico. Para de ficar fazendo média. É só que... tem jogo ruim. É o que tem, Domênico. Só que se não é clássico, é jogo ruim. Calma, Domênico, é o que tem. Ah, calma. Você não gostou do Palmeiras e Capivariense? Não, não gostei, ruim. Você não gostou do Palmeiras e o Peixe? Não, ruim. Bom, não. Palmeiras e Ponte Preta, que vocês perderam de 1-0. Palmeiras e Santos foi um jogão. Ah, independente do resultado. Você falou não. Sim, eu tô brincando, né? Porque o resultado não foi bom pra nós. Não. Eu tô falando o jogo. Mas o jogo em si, sim. Mas é um em 10, 15. Mas não, mas é o que tem, velho. Você não gostou de Parmeira e Aldax, que o goleiro tenta sair de jogo e dar a bola pra você? Ruim. Muito bem. Segue aí, vai. Segue Palmeiras? Acabou? Acabou, Santos. Pra hoje é o que tem? É o que tem. Então tá bom, continuando com as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia. RG, goleirão lá ontem, hein? E aí, seu Bento? Tudo bem? Tudo. Último dia aqui, o RG amanhã viaja, né, RG? Tudo certo? É, graças a Deus. Mas tá aí. Estamos aí, finalizando os preparativos. Vai ter o jogo da volta, graças ao goleiro do Londrina, que pegou muito. É. Né? Pegou muito lá, de vários jeitos, embaixo, em cima, pelo lado. E destaque também para o Robin, que vem se destacando. E o técnico, que já é a quarta vitória consecutiva. Há 13 anos isso não acontecia na Vila, hein, gente? É verdade. Eu vou resumir o que aconteceu ontem. Fala, Benjinho. Londrina. Goleiro, o Londrina é o campeão estadual lá, para quem não sabe. No Paraná. Não tem um time massa, mas é um time até que ajeitadinho. Agora, O Danúbio é o campeão uruguaio. É. Agora, o goleiro pegou tanto. Mas o goleiro não, pegou. Foi incrível, não, mesmo. Mas o goleiro pegou tanto, viu, Sombra? Ele mostrou a luva, tava gasta, RG. O árbitro ficou irritado. Com o goleiro? Goleiro pegando. Sim. E deu pênalti. Aí foi o pênalti. Pito amigo do Robinho, vai lá e resolve essa porra, porque senão, velho, não vai ter jeito. E RG, quem fez o pênalti foi Germano Aranço Nascimento. Mas é. O Germano. Mas eu até entendi. Como ele tava bem afastado, e como o jogador faz o movimento total de abertura, ele, sei lá, né? Aí ficou. Mas não foi. Mas você, o RG, você não olhando... deu um do Santos também que foi. Ah, né? Então, eu queria dizer. Aí, no que realmente foi, ele compensou. Aí ele não deu. Então ficou elas por elas. Mas foi um jogo legal e vai ter o jogo de volta, e os caras têm que realmente acender uma vela, porque o que aquele goleiro fez ontem, nossa senhora. Mas é, é isso aí, né? Fazer o quê? Tá só aproveitar e mandar um grande abraço para um grande santista, fanático, e fanático pelo Estádio 97, amigão mesmo, que é o Paulinho Tec, que faz nível hoje. Valeu, Paulinho, tamo junto. Boa, Paulinho, é nóis. Um abraço. Muito boa, bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Tricolor é hoje, hein? É, hoje com o cara de decisão, hein? Cara, decisão. Esse jogo da semana que vem, né, Sombra? É, gente. Mas dois é, semanas, né? Hoje. É a final pro São Paulo. Hoje é mata-mata. Bicho, é o primeiro jogo da final. É primeiro... A semana que vem é o segundo. Hoje é como se tivesse passado da primeira fase e já tivesse o primeiro mata-mata. Mas eu acho também. Olha, o, a única dúvida do. É o Kardec ou o Luiz Fabiano? É a dúvida do Muricy hoje. Mas eu acho que fica mais mas pro Kardec mesmo. Mas é dúvida técnica ou dúvida por contusão? Eu acho que é a segunda opção. Por contusão? É, porque o Luiz Fabiano, né, tava meio uma contratura semana passada, acabou não enfrentando os jogos aí. Essa é a dúvida. Devem estar com o Rogério Ceni, Bruno, Rafael Tolói, Edson Silva e Carlinhos. É. É, Denilson, Souza, Michel Bastos e Ganso e Centurion. E na frente, Pato ou Kardec ou Luiz Fabiano. Você escalou o time com um a mais aí, hein? Não, ou Pato ou Luiz Fabiano. Ah, tá. Você, ou, desculpa, ou Kardec ou Luiz Fabiano. Isso aí. Ou. Toda vez que você deixar a gente entrar com 12, eu agradeço. Mas chegar, é um bom reforço. É Luiz Fabiano e Pato, hein? É? Eu acho. Sim. Sim. Vão arrancar o Kardec? Meu Deus. Eu acho. Não, não é questão de arrancar o Kardec, Domênico. É. Não é isso. O Kardec ele hoje é o reserva. Então, mas ele é, mas não deveria ser, né? Não, isso é uma outra história. Isso é uma é, mas não deveria ser. Ó, quem deveria de ser não é ele. Só, né? só fazer uma pergunta pra vocês, você acha que entrando com 12 hoje dá pra ganhar, meu filho? Ele está de reserva. Olha, pessoal, eu vou falar menos hoje de São Paulo. Você é muito passional. Você é muito passional. Eu, passional? É. Você tá louco. Você é muito passional. Vamos muito aproveitar passional. E apresentar aqui nossa convidada hoje, Joana de Assis, jornalista do Sport TV. Seja bem-vinda, Joana. E aí, Joana? E aí, gente? Legal estar aqui. Né? É um bom barato, né? De boa. Tudo ela ri. Sou uma pessoa feliz. É bom, ainda bem, ué. Ainda bem, pô. Pelo menos um. De sacanagem, mas tudo bem. Pelo menos um no Brasil, né? Ei, Joana, se pergunta pra Joana de Assis, coração, ela... Ô, Joana de Assis, pô, bom prazer receber aqui. Isso é um barato mesmo. Bem, e é legal que você está lançando um livro também, né? Que legal. Estou. Chama Para Heróis. São 10 mini-biografias de atletas paralímpicos, campeões paralímpicos. É bem legal. São histórias de superação. Eu, quando escrevi, era um livro de esporte, mas ele acabou sendo um livro de autoajuda também para muita gente, né? Legal. Ele é na livraria, inclusive, você encontra ele nessa sessão de autoajuda, que me surpreendeu, mas é bem bacana. Pessoas têm gostado bastante e manda por nas duas estantes, põe lá em autoajuda tá, e eu pedi, perguntaram isso, eu falei, eu quero biografia, esporte e autoajuda. Tudo que eu tiver direito. Que isso, tá louco? O beijo, eu tô rindo que o beijo tá fazendo cosquinha. Um bofe lindo desse, até eu ficava sorrindo. Você sabe, o Joana de Assis, eu sempre esqueço o nome. Eu conheci um cara, eu vi uma vez uma palestra motivacional do Steven. É um americano. Isso, Dubner. O livro Steve da Dubner. Joana tá assistindo. Yes. Quem tá assistindo tá vendo agora. Que ele faz um trabalho para a CD. É ele, né? Sim, é ele. Ó, vou falar um negócio para vocês. Há muitos anos que eu vi, eu não sei nem se ele continua. Continua, é um dos maiores palestrantes do mundo. Sim. Juro por Deus, você que tem uma empresa. É? Steven Dubner. Dubner. Eu vi. Dubner. Ele é um americano que mora no Brasil há muitos apaixonado anos. Apaixonado pelo Brasil, é. E ele faz palestras. Ele é o cara que começou, se eu não me engano, né? O basquete paralímpico. E assim, ele era treinador do basquete convencional. E aí um cadeirante estava assistindo o treino e pediu para jogar. E aí ele falou, o que eu vou fazer? Aí ele sentou numa cadeira e falou, peraí, eu quero sentir que o cara, né, como é que é a condição do cara, como é que faz com a cadeira. E ele desenvolveu o basquete sentado, né, pra cadeirante por causa desse foi pedido. Foi a partir daí que nasceu o basquete pra cadeirante. Sombra, eu queria te falar o seguinte, esse cara, você, legal, você que tem uma empresa, a rádio também deveria fazer isso, porque ele faz palestras pra todo mundo, independentemente da quantidade de funcionários que tem uma empresa ou não. E eu não sei hoje, mas na época... Ah, que legal, ele escreveu no teu livro. Escreveu, é? Escreveu. Porque na época, eu trabalhava numa empresa que contratou ele, e o cachê que ele cobra era uma cadeira de rodas, se eu não me engano. Não sei ainda se é isso. Você dá uma cadeira de rodas. Legal. E eu vou dizer agora pra vocês. É uma palestra que você, depois daquilo lá, você repensa muita coisa na tua vida e começa a pensar as coisas de uma outra forma. É verdade. Mas... Júlio, eu não tinha nem combinado com a Joana que eu lembrei dessa história e nunca mais esqueci. É mesmo, Faz 15 anos que eu vi uma palestra dele. É. 15 anos, Ben? Se eu não me engano, faz 15 anos que eu vi, que eu não me lembrava o sobrenome dele. Ele continua até hoje? Que coisa então, legal. Aí eu tô vendo ele aqui, que ele escreveu aqui. Ele escreveu na contracapa. Na contracapa, ele escreveu. Peraí. Tem que botar o óculos. É, começa a idade. Porque muitas pessoas têm fé e acreditam em tantas coisas no mundo, mas não conseguem acreditar em si mesmas. Para-heróis nos ensina que você só realiza um sonho se acreditar primeiro em si mesmo e der o primeiro passo, mas um passo na direção do seu coração. Steven Dubner, palestrante. Legal. Anote o nome desse cara. E esse livro é muito aqui, bom. Vamos ver se mas ele é brasileiro? Ele é americano. É americano, mas mora aqui. Ele tem um sotaque legal, mas você entende perfeitamente, fala super bem. O Domênico entenderia. Ah, eu entendo, né? Como assim? Domênico, você é poliglota, rapaz. Proglodita, como diriam alguns. Qual o outro? Não sei. Às vezes em português o Domênico não vai entender. Então, eu vou falar o que eu entendo perfeitamente. Não, tem moças no estúdio, olha lá. Não falei nada, só falei que eu vou falar que eu entendo. Isso aqui, você foi o quê? Entrevistando pessoas que tem... São 10 mini biografias mesmo. É como se fosse um mini livro de cada um. Né? Aí virou autoajuda mesmo. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Vamos escolher aqui, ó. O segredo de Clodoaldo. Mundo conhece, né? O Clodoaldo é o nadador. Verdade. Acho que ele é o cara que... Ele e a Adria são os personagens brasileiros que trouxeram a Paralimpíada para um cenário assim, mais amplo, né? As pessoas começaram a entender que existe a modalidade para deficientes físicos. E entre outros aí, a maioria... Né? Os que estão nesse livro são os mais antigos, né? Misael, que foi como se fosse o... Romário, o Ronaldo, o Pelé, vai, do futebol de cego. E de onde surgiu a ideia, ô, Joana? De escrever? Esse tema, aqui, a pressa de Adria, o milagre de Dirceu. De onde surgiu a ideia? Na verdade, a editora me procurou, né, a Belas Letras, que era de Caxias do Sul, disse que tinha achado um blog, gostava do meu estilo de texto e perguntou, me passou vários temas. Tem até a biografia do Mequinho. Quem que sabe quem é o Mequinho? Jogador de xadrez. Xadrez, pô. E aí, eu falei, gente, Mequinho, cara, eu fiz jogo do Mequinho. Eu já cobri jogo do Mequinho. Acho que eu sou a única repórter do mundo. Não pode ser. Mas desculpa. Xadrez? Juro. Qual você dá? Eu era estagiária, lógico. Aqui, eu trabalhava aqui na Gazeta, aqui do ladinho, né? Que foi onde comecei, a Gazeta Esportiva. Como é que cobriu um jogo de xadrez? E aí, o meu chefe me mandou e eu falei assim, cara, você não tá falando sério. 4 horas, e o Mequinho, a cada jogada dele, ele saía, ele não ficava sentado. Ele não fica assistindo? Ele ia rezar, ele rezava. Como assim? Exatamente. É, o Mequinho era cheio de crendices. O Mequinho tinha umas coisas assim. E eu onde anda o Mequinho? Não faço a menor ideia, cara. Tá vivo aí no Mequinho? Né? Ah, é boa pergunta. O Mequinho estaria vivo? Nosso repórter Google Man vai... Eu jogo xadrez, né? Eu gosto. Vocês conhecem o Mequinho? Eu tô emocionada. Sim, eu gosto. Eu jogo Mequinho. Eu jogo quase igual o Mequinho, assim, né? Na mesma proporção. Tão bom quanto. Ah, igual. Domênico é um moço. Cara, mas assistir a partida de xadrez, uma coisa é você jogar, outra coisa é os caras jogando, aparece lá, variante Roosevelt. Eu entendi tudo, ok. Mas o Domênico é melhor que o Kasparov. Aparece no telão. Aparece no telão a jogada. Você foi chamada pra cobrir um jogo do Mequinho. Eu acho que era a punição do meu chefe. Então, né? O que você falava? O que você fazia? Fala o quê? Olha, deu um... Não, mas não era TV. Eu tinha... Na verdade, a minha matéria, o título acabou sendo nem com Reza Brava. Porque ele perdeu o jogo. Ah, mentira, que você mandou essa. Jogo? Você viu, mano? Zicou o Mequinho, velho. Então, assim, fulano morreu. Fulano morreu. Aí, ó. E foi a primeira vez que o Mequinho viu uma repórter numa partida de xadrez. É, ele ficou tão espantado. Ele ficou abalado psicologicamente. Abalado. E ele é super religioso mesmo. Ele ficou abalado. Quer ver? Ô, Joana, o Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Olha lá, ele escolheu a Terceira Guerra Mundial. Olha, o Mequinho. O Mequinho está vivo. 63 anos de idade. Quanto? Tá vivo, 63 anos. Tá... Novo Mequinho. É, olha aí. Joga xadrez ainda ou não? Henrique Costa Mequinho. Mais conhecido Mequinho. É. Tá vendo? Ele só foi em 77, ele só ficou atrás do Karpov e do Korchnoi, olha aí. Ele é muito considerado. Ah, mas Korchnoi era bom, gente. Jonas de Assis, agora tá 3 mas não melhor que eu. E o Karpov também. O Kasparov. Também. Eu tô rindo da sua risada. RG, tá 3,30 o dólar. Ela ri, Como assim, meu? Gente, a 1 foi pouco, hein? Como assim? Bom barato, hein? Comprou a 1,10, meu. É, tá rindo por quê? Deve ter comprado a 1,10, né? É que nem o cara da Petrobras, né? O Barusco, né? Roubou a 2,10 e tá devolvendo a 2,30. Puta negócio pra Petrobras. Negócio da China. Ô, Joana. Manda beijo. E como é que é ser repórter esportiva, de cobrir o futebol hoje no meio de tanto homem? Hoje tem menos preconceito, muito chaveco ainda, ou essas coisas, o pessoal... Eu acho que, assim, chaveco vai ter sempre em qualquer ambiente de trabalho. Isso virou meio um tabu no futebol, porque você fica rodeado de muitos homens. Você é aquele ser estranho que tá ali no meio de um monte de cara. Eu acho que eu já fui mais ser estranho. Hoje em dia você vê mais um beijo que começa a rir. O beijo tá rindo. Ela ri de tudo, o beijo. Eu tô te ouvindo. Para de dar risada pra ela. Ô. O beijo fica fazendo assim. Eu tô contando história séria que ele quer. Você olha e dá risada. Responde pra eles, eu vou olhar pra lá. O beijo já fica fazendo micagem. É, ele fica meio palhaço. Olha pra lá, responde pra lá. Ora, apagar a luz. Gente, ficou romântico agora. Você fica perto do namorado dela, bicho. Não tô fazendo nada, eu tô olhando pra lá e ela ri, pô. Só ri, né? Só ri, pô. Ainda bem. Aí, ó. Eu tô olhando. Agora falando sério. Eu acho que as mulheres conquistaram um espaço importante dentro do jornalismo esportivo, já mudou, mas mudou pouco, tá? E fique claro isso. Mudou muito pouco. Eu comecei faz uns 15 anos, comecei com 10 anos de idade, naturalmente. Não façam contas. Eu não tô olhando pra ela, eu tô olhando pra lá. Não, agora eu ri da minha mentira. Mas assim. Mas tem uma solução pra fazer. Tá usando o gás do dentista, sabe aquele gás do riso? Né? Avisar o namorado gás dela, tem uma solução pra resolver isso, viu? É só fazer ela pagar a conta do restaurante. A conta aí, do... Para na hora, viu? Não, gente, tem uma coisa que chama romantismo, né? E cadê o feminismo? Eu não queimei sutiã na Paulista, não, gente. Tá certo, deixa bem claro aqui. Problema de quem queimou. Eu não fiz isso, não. Já, eu acho o seguinte... Mas mudou bastante, né? Mudou, melhorou. Entraram muitas mulheres aí pra... Ah, tem bastante. A primeira que eu conheci foi a Regiane Ritter. Regiane Ritter, não foi ela que entrou no vestiário? Será que foi a primeira? Não, foi. O cara sacaneou ela, ela respondeu à altura. Não, eu faria a mesma coisa, eu acho. Naquela época, os repórteres entraram no vestiário e os vestiários eram abertos. Os caras pelados, o cara... Eu não... Vai fazer o quê? Eu já entrei em vestiário, eu peguei o finalzinho do vestiário. Qual foi o clima? Aquele cheiro de jaula. Na verdade, assim, não, antes, na banho, vila, cara. Por exemplo, você entrava. Ó, bem, vocês conhecem bem. Você entrava antigamente, você ficava do lado do chuveiro. Aí me saiu esquerdinha com a toalha na mão. Como é que você reagiu? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, avisa que dia que tem mulher aqui, que eu não sou obrigada a ver isso. Mas isso, né? Ué, você é profissional, filho. O cara tá lá no. Mas ele saiu, ele saiu. Onde a gente tava. Ele foi lá no corredor, pô. Mas antigamente os caras davam entrevista em rádio, em foto. Pelado. Dava. Não, mas dava. Dava. Eu lembro uma foto de quando o São Paulo foi bicampeão da Libertadores, tá o Raí. E eu não lembro mais quem do lado dele. E o repórter entrevistando tem a foto do saiu no notícias populares. Era normal, era normal. Não foi assim que a Xuxa conheceu o Pelé? Se você for lembrar, no corredor, não, né? O jornalismo era bem mais legal nessa época, porque você podia ir no jogador que você queria, na hora que você queria. O cara não tinha um assessor de imprensa no ouvido dele. Hoje em dia é muito chato. Mas dependendo de onde você estivesse posicionado, se o esquerdinha saiu para a direita... Não tinha zona mista, né? Eu caí na risada, como sempre, né? Você tinha que estar preparada pra isso, né? Você entra no vestiário. Risada, mas agora não acontece mais isso. Né? Hoje não pode mais repórter entrar no vestiário. Eu já perdi entrevista por causa disso. Já até contei essa história já, de fazer um jogo do Corinthians e Brasiliense. E eu bati várias vezes, aí o preparador físico saía e falava que tinha cara pelado. Aí, da quarta vez que eu bati, ele falou, tem de cueca. Eu falei, beleza, cueca tá ok. Porque senão eu ia perder os caras. Mas né? Se eu tivesse que fazer uma reportagem numa praia de nudismo, você ia ter que ver. Eu não ia conseguir, não. Não? Não. Pode adorar, né, Motinha? Normal, gente. Ia falar, chefe, não rola. Não dá, não. Mas jornalista. É jornalista, tem que ir. Jornalista é igual ator. Não, mas agora você deixou no ar. Você não iria conseguir, por quê? Eu ia ficar rindo o tempo todo. Mas, ô Joana, pelo ambiente que você tá, tanto em estúdio quanto ao vivo ali dentro do campo, você já se decepcionou bastante com alguns jogadores? Aí você fala, putz, tinha uma imagem desse cara, mas esse cara é mais escroto. Boa pergunta. Já. É, já achava que o cara é mascarado, não é humilde? Já. Em campo ou no estúdio? Acho que as duas coisas. É. Mas não muitos, alguns. Em off é pior, né? Mas não fala dos que foram uma decepção. Fala e o assim, contrário? Fala do jogador assim, pô, eu não esperava isso, o cara nota 10. Achei que o cara era legal. Achei que o cara era uma estrela, não. Cara, tem um jogador que eu acho que ele é incrível, até hoje, que é o Robinho, me dou muito bem com ele. Mas você achava que ele era estrela? Nunca achei, não, é o contrário. Eu acho que ele é um menino assim, o próprio Neymar, eu acho que é um menino excelente também, querido. Todo mundo fala isso do Neymar, né? Neymar é muito tímido, gente boa demais. E já que estou falando só de jogadores do Santos, que eu passei numa turnê com o Santos. Pode continuar, não tem problema nenhum. Você me assistiu ontem? Lógico. Você acha que eu ia perder? Ah, tá bom. Você não fez mais jogo do São Paulo. E faz um tempo. Eu nem me lembro o último. Agora eu fiz vários do Santos. Tudo pra ela. E que time você tá, Joana? Já vai rir. É. Ah, eu não tô falando nada. O do São Paulo namorado passa tudo, que é o grande São Paulo. Eu torço pro Grêmio e Osasco. Não. Eita. Todo mundo torce pro time. É. Do meu amigo Vampeta, bom pra caramba. Exatamente. Bom pra caramba. Meu Deus. Não, gente, não, deixa assim, tem um time, mas eu sei. É meio eu sei qual é, deixa então, assim. Você sabe qual é? Eu sei, deixa assim. Mas eu ia falar do Santos, que a gente tá falando de jogadores de gente boa, e eu acho que o pessoal comete uma injustiça de falar do Gabigol, e ele não é mascarado, ele não é um menino ruim, muito pelo contrário, ele é um menino muito legal, só que ele tem o jeitão dele, e ele é mal interpretado às vezes, então eu queria deixar claro, a gente convive ali, bem próximo dele, que é uma fama muito injusta que ele recebe, que ele é um menino excelente, muito querido no Santos, todo mundo gosta muito dele, Marcelo Fernandes gosta dele, o Serginho Chulapa. Imagina se ele fosse mascarado com o Serginho Chulapa. Não ia ter muita resenha, não. Você já passou, algum perreio ao vivo? Alguma cagada que fez? Alguma falha? Olha, o meu maior medo era errar. Porque assim, fazer jogo do São Paulo, Santos, é mole, né? Corinthians, Palmeiras, o difícil é fazer o capivariano. É, que você não sabe quem é. Exatamente, né? Sai aquele cara sem camisa, aí você fala, maldito, tirou a camisa, que é esse desgraçado. Eu tô com o número do cara, só sei o nome pelo número. Dá pra você ver se tinha camisa de novo? Exatamente, né? Aí ferrou. Você dá aquela olhadinha, né? O cara sai com a camisa, você olha, primeiras costas, assim, opa, é o 9. Eu fui no jogo na Javari no passado, final do ano, Juventus, não sei quem. E aí o número 5 do outro time, que eu também não lembrava quem foi expulso, quando o cara saiu, a torcida do Juventus gritava, ô 5, viado! O 5 é o nome do cara. Mas na Copa do Mundo, só eu não lembro quem foi a moça, ela chamou o Robin de Netherland. Grande coisa. Grande Netherland. Tá passando aqui, grande jogador que era o Robin. O Netherland tá passando aqui. Grande Netherland. Homem mais que nunca, super Netherland, bicho. Homem mais que nunca, super carequinha Netherland. Foi no Globo Esportes, não foi? Eu falei assim, lá vai ele, o grande guerreiro, né? Teve um amigo nosso que um dia lendo e-mail aqui, falou esse e-mail, quem mandou, leu o e-mail aqui, falou, foi enviado pelo BlackBerry. Que vergonha, que beleza, apito amigo. Fazer o quê? Acontece. As coisas acontecem. Mas é que você tá no embalo de ler, aí você não lê antes, ferrou. Mas é isso. Quem mandou? Eu acho que foi falta de concentração. Eu tava numa rádio no interior, cara, eu tava começando a carreira. Aí eu fui ler uma nota que eu não tinha lido antes, né? Aí tinha um trecho lá que era entre aspas sobre, eu não percebi. Aí tava escrito lá, essa parte não é pra ser lida. Nossa. Aí você escreveu? Eu li tudo no ar, foi tudo pro ar. Você vai fazer o quê? E alguém te ouviu? Ah, ainda bem que não, mas... Mas sabe qual é o problema, né, Joana? Agora eu falei, mas eu nunca errei em nome de jogador, não. O problema é o seguinte, era meu medo. Quando você erra numa Rede Globo ao vivo, ou numa... Com o YouTube, hoje você tá massacrado. Tá perdido. O erro é pra sempre, o erro vai ser lembrado. Hoje em dia você. Mas quando vai pro top lá, faz do CQC, né, Benjamin? É. Eu já fui por causa de uma bolada. Eu já fui porque eu mandei todo mundo pra cá. Ah, lógico. E teve a sua colega lá com o ceguinho lá, né? A Fernanda. Fernanda. Fernanda foi do... A Fernanda, ela é tão gentil e tão fofa. Gente boa, gente boa. Ela é muito gente ela boa. Ela parece ser. Ela é daquele jeito mesmo. Eu assim como o Thiago ser. Também. Conta o que aconteceu com ela. Foi sensacional. Como é que foi da Fernanda? Da Fernanda, é porque tinha um cego na bancada. E ela foi... Sabe quando, assim, tem uma pessoa muito especial na mesa, você quer cumprimentar, que é uma coisa que você não faz, geralmente. Com a mão, né? Exatamente. Mas a Fernanda é tão fofa que ela começou a rir na hora que ela viu. Ela falou assim, ai, gente, é ao vivo, não tem o que fazer, né? Ah, que momento, hein, velho? Mas eu acho que... mas eu acho assim, ela lida com isso de uma forma fantástica, ela é muito gente boa. Quem nunca errou que atire a primeira vez. Eu falei isso, o pessoal é muito crítico, reclama muito dos outros, né? E não vê você... o que faz. Agora, eu não gosto de criar intriga, mas vou te falar. Tem um cara que trabalha com vocês lá, que é uma pessoa no ar e uma pessoa fora do ar, totalmente diferente. Por exemplo... Não me complica, beijo. Por exemplo, eu conheço ele há muitos anos. O Caio no ar é um menino bonzinho, mas Caio. Fora do ar. Ele é um cara, ele fala palavrão toda hora, ele arruma confusão, Caio? Ele é isso brilhante. É sabe qual que é o palavrão que o Caio usa? Bom. Bananão. Esse cara é um bananão. Já subiu Caio. Na escala, tá vendo? Antes ele falava panaca, né? Não, bananão não dá. O Caio veio aqui... Quem você conhece que chama alguém assim no ápice bananão. De bananão? Bobão. O Caio veio aqui uma vez, lembra? A gente falou, Caio, fala só assim, porra, não. Não, ele fala. Oh, porra, porra não é palavrão, não. Não. Acho que porra não é palavrão. Não. Até o Kaká já falou. Pô, e ele não... Ele não... Eu nunca ouvi o Caio falar um palavrão na minha vida. Pô, será que jogando bola ele não jogou ninguém? Não. Ah. Ele falou que escapava às vezes, ele ia pedir desculpas. Oh, o Caio é tão bonzinho quando ele ia pra missa, o padre se confessava com ele. Não, para. Não. Faz sua pergunta, padre trocar ideia com... Como é que você, hoje, com essa quantidade de redes sociais, internet, Twitter, Facebook, então você lidar com o público assim? Tudo que acontece, se você fala alguma coisa que de repente foi meio... Na hora, como é que a gente é massacrado. Como é que você lida com tudo isso? Ah, eu lido bem. Na verdade, assim, quando eu recebo uma crítica, algum torcedor reclama, eu respondo. Se for uma coisa educada, que de repente vale uma resposta. Agora, quando é um torcedor que tá te xingando porque o palmeirense acha que vai ser corintiano, o corintiano acha que vai ser São Paulino acha que vai ser pra portuguesa, aí eu não respondo. E quando o cara acha que você é da azar, que o time que você cobre, também. Não, eu sou o contrário, todo mundo acha que eu sou mega pequente. Torcedor do Santos me adora, que o Santos não perde quando eu tô fazendo jogo, quando eu faço jogo no Palmeiras, o Palmeiras não perde, o do São Paulo não perde, eu sou muito pequente. Eu não fiz, eu tava fazendo a final da Superliga. Pois é, tá vendo? Aí, RG, leva ela no Morumbi hoje, por favor. Eu vou ao Morumbi hoje. Eu sei, sou namorado. É, eu vou, amor, não vi assistir o jogo. Ah, você vai por causa do seu namorado São Paulino. É. A gente não tem que fazer uns sacrifícios às vezes. Brincadeira. Já vi que ela não é São Paulino. É, pro São Paulo não torce. Já descobrimos. Menos um, né? Ou menos um. Tira o meu, seja palestra, meu Deus. Qual foi o momento mais legal da tua carreira? Você já se emocionou no ar? Já. Recentemente, entrevistando a Laís Souza, por exemplo. Que é uma menina fantástica, passando por uma situação super difícil. Obrigado. É, e assim, eu acompanhei uma sessão de fisioterapia dela, inclusive. Ela é realmente uma grande guerreira. É doloroso. Não é fácil. Acho que para qualquer pessoa, imagina um atleta, né? É muito difícil. E ela contando... As pessoas, elas não têm... Esse livro ajuda um pouco, ele é educativo, porque as pessoas não sabem lidar com deficiente, né? Sim. Por exemplo, eles odeiam que chamem de portador, de necessidade especial. Eles odeiam esse termo, eles não gostam de rococó, eles gostam que fale é cego, é surdo. É isso, eles não gostam de muito. Eles gostam que você trate com naturalidade. E o que acontece que a pessoa vai querer agradar e ela fala assim, nossa, né, eu tenho tanto problema, mas olhando assim pra você, né, eu até esqueço, tipo, isso é horrível. Como se a pessoa não tivesse também outros exatamente, problemas. Exatamente, a pessoa acha que tá fazendo um bem danado falando isso, e na verdade é o contrário, né? Você pode falar assim, olha, você me dá força pra enfrentar meus problemas, admiro você pela força de vontade, admiro você pela força. Agora, as pessoas não falam desse jeito, elas falam, a leitura é, bom, eu tava reclamando, mas olhando você nessa situação, realmente eu não tenho problema. E é horrível, então assim... Seu problema é pior que o meu, né? Aí você pergunta, Laís, mas qual que é o seu sonho? Ela respondeu, esticar o braço, me espreguiçar na cama. Entendeu? Então... coisas que ninguém dá valor. Mas... ninguém. Não, tá. Mas tá. Eu também não. A gente não pensa nisso porque é tão automático. Exatamente. Então, assim, é legal. E eu mudei um pouco a minha forma de viver. Eu sempre falo isso. Ó, gostoso. Sentindo o vento na cara. Que gostoso. Ó, que bom que eu consigo, né? Que eu posso... é fazer tudo que eu quero fazer. Sozinha, que, né? Sozinha. Sim, e valorizar umas coisas pequenas que você não valoriza geralmente. É, porque realmente você aprende muita coisa ouvindo esses caras. Né? Hoje estamos aqui com a Joana de Assis, jornalista, repórter do Sport TV, participando ao vivo do Estádio 97. O Estádio 97 tem um oferecimento de HDI Seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mais rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo lugar. Meu, tem muito. E nos feriados e nas férias ainda tem os HDI Bate Pronto móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas. Para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto você economiza tempo, porque não tem que esperar o vistoriador passar na oficina. Nada disso. Muito mais inteligente assim, não é? Com o HDI assim, de bate pronto. E não esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha, hoje também estamos iniciando aqui a fase de inscrições do segundo torneio de pôquer do estádio. Vem aí o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Para participar, você deve conseguir sua ligação ao vivo no Estádio 97 ou participar dos pedágios do programa aos finais de tarde. É, Domênico, eu vou dar ao Inco par de dois. É, Motinha, e as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis. Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. O primeiro prêmio é uma viagem à Ponta del Este. E o vice-campeão ganhará um final de semana no resort do Estádio 97. É isso aí, amigo! E tem muito mais. Sim, Domênico, tô vendo que vai estar cheio de baralhão nesse torneio, hein? É isso aí, mano! Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sai da frente que eu tô chegando. Apoio H2 Clube. Energia. É, começando a partir de hoje a sua fase de inscrições do segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Viu como que é? Conseguindo entrar ao vivo aqui no ar com a gente, falando no 3284-7097. Você fala, quero participar do torneio de pôquer. A gente puxa aleatoriamente uma carta. A carta que sair vai significar o número de alimentos não perecíveis que você deve doar para participar do nosso torneio, que vai acontecer no dia 15 de maio, lá no H2 Club, ali na Henrique Schaumann, e que dará ao grande vitorioso do torneio uma viagem à Punta del Este, ao segundo lugar um pacote para o resort do Estádio 97, e o terceiro lugar será Estranho no Ninho. Aliás, Estranho no Ninho, todos os três serão, tá bom? Muito bom. Ô, mano, você que é um exímio jogador de pôquer, vou dizer uma coisa. Eu sou a cara da rádio. Tá todo mundo ouriçado por esse torneio de pôquer do Estádio 97. Mas, Sombra, parece que não, cara, mas o pôquer hoje é um dos esportes mais praticados no Brasil, cara. O que você vê de pessoas interessadas, inclusive em aprender a jogar pôquer, é um negócio absurdo. É absurdo, é absurdo. Temos que explorar mais esse lado aí, o pôquer é da hora. Então vamos trazer o primeiro ouvinte? Sim. Sim. Pois não, professor. Deixa eu perguntar, boa tarde pra todos, né? Ah. Antes disso, deixa eu perguntar se eu vou poder jogar, né? Porque pôquer é um esporte pra... Você gosta de pôquer, né? Gosto. Gosto muito de pôquer, sou um cara muito inteligente. É. E eu quero saber se vocês não estão com saudade de mim aqui em São Paulo. São Paulo hoje, de repente, perdendo, fica com a vaga. Ó, tá se oferecendo, hein? Não, porque você não tá na minha carreira... Você tá no Flamengo, eu tenho certos projetos. Eu vou voltar a dirigir. Tá no Flamengo. Eu vou voltar a dirigir. Eu vou dirigir a Seleção Brasileira e vou dirigir o São Paulo. Seleção Brasileira e São Paulo Futebol Clube. Isso vai passar na minha carreira, com certeza. O Dunga vai até a Copa e se bobear depois do Dunga, ainda vai o Tite. Tem Copa América aí, ele pode compensar. Ih, tá difícil, viu? Mas eu vou treinar o São Paulo. Ô, Joana! Oi! É bom entrar... Oi! Oi! Mas eu gostei do oi! Oi! Vamos lá! Eu vou dizer, qual é o técnico mais legal de entrevistar? É o Pofechô? É o Muricy Ramalho? Não gosta muito, ou o Tite? Por merecimento. Eu adoro o Muricy. Muricy nunca foi grosso comigo, tá vendo, nunca me distratou. Também não faz pergunta idiota, também não faz pergunta pois boa. Pois é, eu nunca irritei o professor, né? Eu gosto muito do Muricy, gosto muito mesmo, adoro o Tite também, um cara super querido. Tem vários técnicos que eu gosto muito, Wagner Mancini é um técnico que também é muito educado, Dorival. Teve algum técnico que já te deu uma pancada, ô, João? Você fez uma pergunta, o cara te maltratou, alguma coisa assim? Não. Nunca. Não jogador. Comigo eu não gosto que faz pergunta porque dá azar. Eu não me lembro de ter ouvido uma resposta assim, ríspida, ao ponto de ter me chateado, porque eu me conheço, eu teria respondido mais brava ainda. Mas e de gringo, Joana? Mas o cara não te conhece? Time de fora, os caras num Libertadores, assim, num... Não, legal? Eu acho que ser mulher às vezes ajuda um pouquinho, você dá um sorriso. Abre portas. Ela tem o cartão de visita, né? Ela sorriu o tempo todo. Abre porta. Chega agora simpática, você fala, poxa, posso te entrevistar, por favor? É difícil o cara ser estúpido com a mulher. Olha, mas é impressionante quanto ela quanto ela é sorridente mesmo, Sombra. Ela tem uma energia boa. Gente boa, ela não poderia noticiar, demais, talvez, essas tragédias quando tem o plantão da Globo, né, Rita? Imagina. Caiu o helicóptero lá, o avião do Eduardo Paes. Ela... Eu escolhi o esporte por causa disso, né? Foi amplo, mano. Mas eu já cobri coisa chata. Quando o Serginho morreu no estádio, eu tava lá, né? Ah, você tava no Morumbi nesse dia? Nossa, velho. Tava. Foi 2002 também. 2002 ou 2003? Né? Por aí, né? Não, acho que um pouco mais, sabia? Porque fez 10 anos faz pouco tempo. Foi 2004. 2004. É verdade. Então foi 2005, não? 2005. 2005. Não, 2004 fez 10 anos. Já fez 10 anos. 2004 era o Cuca. 2004 era o Cuca, o técnico. É. Eu não lembro quem era. Mas era o Leão, o técnico. Tanto é que depois teve o jogo, que aquele jogo acabou, teve que ser reiniciado. E horrível, Horrível. Foi uma coisa... Nossa, olha, eu tava no jogo. Uma das piores coisas que eu vi em toda a minha vida. A gente saiu, era um ambiente... Eu tava nos dois. Fúnebre, na arquibancada. Não, quando ele caiu, eu lembro que eu trabalhava no Portal Terra na época. Eu virei pro meu cinegrafista e falei, pode ligar pra sua mulher que você não vai chegar cedo em casa, porque do jeito que o Serginho caiu ali... eu não acho que ele esteja vivo. Na hora, porque eu tava olhando pra ele... Você achou mesmo que ele tinha morrido? Achei total, porque eu tava olhando pra ele. Eu estava olhando na direção então eu vi como ele caiu. Era um escanteio, se não me engano, a bola tinha sido de fundo, uma coisa. Ele caiu do nada. Nós estávamos lá com a torcida. Ele caiu duro já. Ó, né? Ele caiu no pé do grafite, se eu não me engano, não era? Foi. O grafite que estava ali. Exatamente, o grafite meio que tropeça. É, acho que 27 de outubro de 2004. 2004, eu lembro, fez 10 anos, faz pouco tempo. Até o André Nan fez uma matéria no Sport TV relembrando todo o caso. Falaram com os pais dele. Falaram com todo mundo, com... O clima no dia foi horrível, porque ninguém sabia o que falar, né? O São Caetano era o chamusca. Você começou quando, Joana, sua carreira? Eu comecei... Em 70 anos, ela falou. 79, né? Eu comecei em 99. 99? 99, junto com o estádio em 97. Está em 97, em fevereiro de 99. É verdade. E tem a grande reportagem, é inesquecível, aquela que você fala, pô, nessa eu arregacei. Poxa, tem várias que eu gosto. Eu tava até... Tem um tema que você mais gosta? Um tema que eu mais gosto? Não, uma reportagem que você fez falando, essa aqui é a melhor. Eu vou uma que eu me lembro agora. Tem várias e eu vou ser injusta, porque eu vou acabar esquecendo que eu gostei. Mas, por exemplo, tem uma que eu tava almoçando, tomando café com o Lédio Carmona hoje, e a gente tava falando sobre isso. E é uma matéria que eu fiz pra Placar. Eu escrevi 5 anos pra Placar, né? E foi uma entrevista super simples com o Nilton Santos. E o Nilton Santos fez um desabafo, assim, um pouco inesperado, né? Falou umas frases fortes. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Já faz quase 10 anos também. Eu liguei pra falar feliz aniversário pra ele, na verdade. Ele tava fazendo 80 anos. Mas aí, ele teve um surto no telefone, assim. Ele teve um momento, assim, sabe, de ira. Reflexão exposta. Ele falou assim, me chama de enciclopédia, enciclopédia é o pi. Ele ficou meio bravo, assim. Ele falava assim, poxa, desculpa, eu preciso falar, senão eu vou explodir. Eu preciso. E saiu falando, assim. Então essa me marcou muito, porque ele é, Nilton Santos né? Emblemático, né? Emblemático, ídolo. E ele falava assim, dizem que eu joguei com o Pelé. Pelé que jogou comigo, já tava lá. Entendeu? Muito bravo o seu Nilton. É engraçado que ele participou de vários programas no maior bom humor, né? Dos 80 anos dele. Mas, nossa, na hora que eu liguei, ele não atende o telefone. Ele atendeu... Por sorte ou por azar. Já tava afim mesmo. E ele acabou desabafando e me marcou bastante. O próprio Rogério Ceni, a minha primeira matéria na Placar foi com o Rogério. uma entrevista gigantesca. 159 perguntas e respostas. Caraca. Tem noção. Caraca. Arquivo caraca, confidencial velho. Hoje com o Rogério Ceni. E só um intervalinho, porque tem pênalti pro Manchester City contra o Barcelona. Perdeu. O goleiro do Barça pegou. Que momento, mano, que pegou, fase. Que fase, hein? Mal demais. Joana, tem mensagens que vêm aqui através do nosso aplicativo. Que fase, hein? Que momento. O Francisco Pinheiro, ela fala, ela é linda, gosto das reportagens. Perguntem qual a reportagem mais complicada que ela já fez. Abração, boa noite. Complicada? Cara, agora não me vem nenhuma na cabeça, assim. Com certeza já fiz várias complicadas, mas agora não. Você já passou algum apuro, Joana? Talvez chegando no estádio, saindo do estádio, no carro da emissora, enfim, os torcedores que às vezes estão um pouco mais revoltados. Na vila. Na vila? Tudo é na vila. Ó, eu fui fazer, lembrei. Fui fazer Santos e Corinthians na Libertadores. Corinthians ganhou de 1-0. Acabou a luz, lembra? No jogo. Eu tava assistindo ao jogo na torcida do Santos. No meio da torcida do Santos. Um dos meus auxiliares era corintiano. Estava com a camisa do Corinthians por baixo. Nossa! Aí eu falei pra ele, eu não vou falar o nome dele, obviamente, mas ele sabe que é ele. Procurou também, né? Eu falei assim, você é maluco. Mas e aí? Ninguém percebeu. Só que aí, quando acabou a força, a gente, né, se encaminhou até o vestiário. Tinham 30 torcedores da organizada do Santos na porta e não queriam deixar nenhum jornalista entrar. E um dos torcedores empurrou até a Nathalie, que trabalha com a gente hoje na Globo. Na época ela era da Band, ela foi empurrada. Nathalie Gedra, querida, um beijo pra ela. Ela foi empurrada por um desses torcedores. Caramba. E eu tava vindo logo atrás, todo mundo. Ferrou. Aí o cara grita: e se tiver alguém da Globo, vai morrer. Nossa! Que beleza, hein? Aí eu falei, então, boa noite, tchau. Não teve matéria esse dia. Mas assim, eu tô rindo, mas na verdade isso é muito triste. Apuro, né? Porque, poxa, a gente tá trabalhando isso lá, isso é lamentável, né? E eu fui avisar a polícia, e a polícia... ele sempre faz isso. Eu falei, mas como assim ele sempre faz isso? E vocês não vão fazer nada? Ele morreu. Não tem, mas o que você quer que eu faça? Eu escutei isso de dois policiais, assim. Eu percebi que realmente a gente tá perdido, viu? Quando tem que fazer clássico com a torcida organizada, com algumas figuras aí que pra mim não representam o clube. Já apanhei de torcedor, acabei de lembrar. Apanhou? Já. Como é que foi a situação aí? Inclusive, essa história é triste, mas é engraçada. Quando o Corinthians foi rebaixado, o meu chefe querido, que era do Globoesporte.com, Zé Gonzalez. Pô, trabalhou comigo no lance. Zé Gonzalez, ele me mandou assistir o jogo lá no bar do Tatuapé. Aí eu falei, Zé, mas se por acaso o Corinthians cair, vão quebrar o bar inteiro. Eu acho meio perigoso. Não, mas tranquilo. É por coincidência. Era aquele bar do preto e branco. Isso. Lá no... E quebraram tudo. O bar do Michel. Exatamente. Um abraço pro Michel, fiz o evento lá já. Por coincidência. Quem que você falou que ia quebrar? Por coincidência, tipo, a fotógrafa era mulher e a motorista também. Sim. Quando eu falei, gente, mas é todo mundo mulher. Ah, as panteras, né? Então, beleza. Vai lá, beleza. Eu tava sentadinha, a mochila do Globoesporte.com é verde, né? Ai. Mas aí quando eu cheguei, ninguém falou nada. Mas quando caiu, a culpa foi da mochila, claro. Lógico. Não foi do Finazzi, entendeu? Foi da minha mochila. Deixa o Betão lá, a culpa era esse bagulho verde aqui, entendeu? E aí vieram vários torcedores pra catar minha mochila e eu fiquei preocupado com o equipamento, tava com o laptop, e aí eu não consegui mais sair, eu fiquei encostadinha. E aí voou garrafa, voou cadeira. Mas você chegou a apanhar. Eu liguei debaixo. Então, eles começaram a jogar coisas em cima de mim. Eu liguei debaixo de uma lousa. Tá brincando? Não. Tá brincadeira. E o meu chefe não me atendeu. O Zé, não me atendeu. Ele tava chateado. Ele é corintiano? Ele devia estar jogando garrafa. Imagina. Ele não me atendeu. A Joana fica ligando aqui. Só que eu tava ligando debaixo da lousa pra ele me socorrer. Putz. Aí daqui a pouco ele me liga e fala. E a foto da briga tava na home da Globo.com. Aí ele olha a foto com atenção e fala, Joana, tá com uma regata bege? Eu tô, meu Deus! E eu tava na foto, assim, encolhidinha com 300 brutamontes em cima de mim, jogando um monte de coisa, garrafa. Como é que você saiu? Foi a culpada. Traumatizada. Como é que você saiu de lá? Ah, depois que chegou a polícia. Eu fiquei um tempão. Eu e a motorista da Globo... Escondido. Que beleza, escondida, hein? É. Embaixo da lousa. Ah, mas tem que entender, hein? Não. Não dá. Verdade. Toda vez tem que entender. Ficar no meio da torcida é complicado. É. Ah, não. Tem que entender. Tá bom. Olha aqui, uma mensagem aqui do Ed Carlos Rodrigues. Joana de Assis no Estádio 97. União das minhas duas paixões. Ai, que coisa mais. Sério? Ó, fala pro namorado dela aí, ó. Essa união das duas paixões. Vou passar cara tá de olho. Ele fala cara que eu sorrio muito. Ele reclama que eu fico sorrindo pra todo mundo. Ele é ciumento. Que momento, hein? Que situação, né? Ah, o Marcelo. Que momento. Olha aí, o Marcelo. Imagina, o CT mutando a Joana de Assis, ela rindo. É. O Marcelo Bastos escreve pra gente. Ah. É, deixa a mina falar aí no programa hoje. Muito gente fina, torcedora do. A mina. Torcedora do. Pontinhos, não vou dizer. Ele colocou aí? E manja muito. Você sabe que tem muita gente que sabe pra que as pessoas torcem. Sabe. Mas não é legal sabe, falar. Sabe, mas não vamos falar. Não vamos espalhar, mas... Já teve esse problema lá com o negócio, imagina, velho. Não, não vamos falar nada, não. Verdade. É isso aí. Vamos trazer ouvintes? Vamos lá, 3284-7097. Ligue, participe, oferecimento de BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira com a BV... Você sempre pode mais, Domênico. E hoje começa as inscrições pro segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Já vejo o baralho ali. Já estamos com o baralho aqui. Vejo o baralho ali. Alô? Baralho. Alô. Quem fala? Vinícius Macedo de Souza, Domênico. Ô, Vinícius, tudo tranquilo com você? Tranquilo com você, Dodô. Tamo aí, tranquilo, né? Fazer o quê, né? É, tamo. Quantos anos você tem, meu velho? 24, velho. Ah, assumiu o RG, calma. 2.4, tem assumido. Que... Essa tranquilo. É da potrana. Tem que assumir. Doutor. Tem que assumir? É, hoje em dia tá tendo... Agora, Domênico Gato, são 18 e 20 e... 18 e 27. É, amanhã essa hora você está voando rumo a Barcelona. É, o que eu ia dizer, Vinícius agora, Vinícius agora, essa hora estarei rumo a Barça. Sensacional! Aficionado de Barça. Aí sim. Salvou a hora. Me gusta. Antigamente teria que levar umas pesetas. RG, se fosse você, eu faria o check-in hoje à meia-noite meia. Ficaria lá. Já, né? Eu fiz o check-in ontem, mano. Ontem já? Aí sim, eletrônico, check-in. É. Não dá certo. E o bairro aí, meu brother, qual que é? Vila Mackenzie, vamos ver se o grande Dodô acerta aí. O Dodô não. Olha, eu vou te falar. Vila Mackenzie? Eu tenho muita saudade da Vila Mackenzie, por uma que eu estudei no Mackenzie, fiz uma parte. Você não estudou na Vila Mackenzie? Não, lá de eu estudei no Mackenzie. Vila Mackenzie, pô. Que era, eu estudei uma parte do colegial no Mackenzie, mas Vila Mackenzie, se não me falha a memória, é São Bernardo. Isso mesmo. É. Certinho, Benja. Toma, Joana. Certinho. Você acreditou nisso? Toma, certinho. E a GPS Man? Grande. E aí, Vinícius? Sobe o hino aí, mano. Hino. Corinthians. Ah, Coringão, mano. Coringão. Aí, é, mano. É nóis. Arrasado pra cacheta. Vamos que vamos. Ô, Vinícius. Oi. Certo, toma. Mano. Ô, Vinícius, nós estamos recebendo essa figura séria hoje. O programa saiu um Seríssima. Pouco do... Saiu um pouco do trilho. Ó, gente, que... eu sou uma pessoa séria. Ah, nós também somos. É, você quebrou o protocolo hoje. Ô, Vinícius, quer fazer uma pergunta pra essa repórter da Sport TV, Jean de Assis, uma pessoa muito séria. Bom, é, mano, firmeza? Qual foi? Eu queria perguntar pra ela aí. Qual foi o jogador mais mala que ela já entrevistou? Aí você me complica, porque ele joga ainda. Vamos falar. Peraí, tá no Brasil ou fora? No Brasil. É o jogador mais perto. São Paulo ou no Rio? São Paulo, Rio, Minas ou Sul? São Paulo. Não vou falar mais nada. Vai mala. Ele joga na defesa ou joga no ataque? Não vou. Da portuguesa. Da portuguesa não é, porque o cara que joga na portuguesa não pode ser mala. É da capital ou tem que descer a baixada? Eu nem cubro a portuguesa mais, faz tempo. Então. É da capital ou tem que descer a baixada? Não tem que descer a baixada. Não tem? Não, chega! Olha, chega! Ela já chegamos à conclusão. Mas era tudo que é jogo de São Paulo, tava ela lá no jogo de São Paulo. É. Olha os caras. Responde, Joana. Mas ele é mala, ele joga do ataque muito, ou é mala e não joga nada? Geralmente o mala... Joga muito. Olha, eu acho que é da defesa, hein? É jogador em fim de carreira, começo? Não, é da defesa. Para, não quer responder. Cuidado. Você joga muito na defesa de São Paulo, então não é. Não é. Joga muito. Joga muito, é. Defesa não é. Mas como não, Rogério? Você joga muito. Ah, goleiro. Olha, vocês estão parecendo qual é o mas aí é Deus, não é o Deus Rogério Ceni, só porque vocês Joana, falaram o nome cuidado, dele. Não cuidado, é o Rogério Ceni, já falou. Foi a primeira entrevista dela, o Rogério, lá pra Placar. Ela chorou, pediu autógrafo. Entrevista. E o Rogério chorou, pediu autógrafo. Se ele estiver jogando, ia falar que é o Marcão. Marcão Rogério é muito legal. Marcão, um dos mais queridos. Ele tem um fenômeno, que o torcedor do Corinthians, São Paulo, todo mundo gosta do cara. Mas o Jorge já entrevistou aquele cara que não dá pra entender o que ele fala? Porque tem uns jogadores que... Já, do risado. Tem que passar a tecla SAP no cara, velho. Com o cara... Aperta até o Cássio dando entrevista. Vocês viram aquele cara da copinha do São Paulo? Não, porque o que aconteceu não acontece, mas não sei o que aconteceu, porque aconteceu que talvez tivesse acontecido. Gente, se fosse eu ia rir muito. É totalmente desconexo a entrevista, né, João? Eu não ia aguentar. O Brizola teve muita força de espírito naquele momento, ele não deu risada. Mas acontece. Às vezes o cara fala uma coisa. Já aconteceu de soltar o palavrão. Menino, sua mãe tá assistindo em casa, não pode falar palavrão, você tá na televisão. Eu chamo a atenção, a tia Joana, não mas pode. Mas agora liberou, né, Joana? Palavrão? Opa! Morra, agora liberou. Tá... Não. Ah, tá liberado. Não pode. Como não pode? Não tá pode. Liberado, né? Só o imperador que eu podia? Eu não posso falar. Só o imperador que podia? Eu não posso falar. Fala imperador, o Neymar comendador? Lá, rapiscando. Olha lá o goleiro, velho. Ô, Vinícius. Mano, oi. Mas pergunta do Corinthians aí pra Joana. É meu isso aí. Ó, ela sabe se o Guerreiro vai renovar ou não. Pergunta. É, isso aí é óbvio que ele não vai, né? Pedindo o que ele tá pedindo. 21 mas, milhões. É, mano. Mas ele abaixou a pedida. Ele abaixou. Os agentes dele falaram que abaixaram a pedida. É pra de 7 pra 6. É por causa do câmbio. E o Corinthians. O Corinthians muito. Quer no máximo 4. Não, 4 milhões. O inicial do Corinthians foi de 4, mas eu acho que o Corinthians chegaria nos 5, mas eu também não pagaria, não. Ô, amigão, você acha que o clube pode ser refém do jogador? Não pagaria. Não, hoje você vê como que tá o mercado, pagando 500 mil reais pro jogador que... Meia boca aí, você pega no São Paulo aí, o Ganso, esses caras que não tá jogando nada, ganhando o que ganha. No Corinthians também é a mesma coisa, pagar um absurdo pra esses jogadores que jogam isso. Antigamente não pagava isso, hoje vai pagar. Eu também acho, não cara. Joga nada. Por mais que o Guerreiro seja um jogador hoje extremamente decisivo, é um cara importante, e foi importante também em 2012 na conquista do Mundial... Mas eu acho que o Corinthians não pode ser refém de jogador nenhum. Por ali já passaram o Neto, Marcelinho Carioca, obrigado, mano. Zenon, é Rivaldo, Rivelino, Sócrates, Casagrande. E o Corinthians permaneceu. Eu acho que você se render, tá certo? Aos jogadores e aos agentes aí que pedem quantias exorbitantes, eu acho que é um absurdo. Isso aí não é uma afronta ao Corinthians, isso aí é uma afronta ao país. Eu não acho que é afronta. Eu acho que é afronta. Eu discordo de cara, você. Eu pedir acho. Quanto quiser, eu não vejo, mano. Eu não vejo afronta nenhuma. É uma o Corinthians revelou o Guerreiro pro futebol, gente. É uma brincadeira. É uma negociação, uma relação comercial. Um lado acha que tem que pedir um valor, o outro tem que pagar outro. Não é afronta nenhuma. Quero o Guerreiro até em 2011. Porque... Não, mas não interessa. Nós estamos em 2015, ele representou, ele jogou. Ele devolveu o investimento com juros e correção. Não foi. Foi bom pro Corinthians, foi bom pro Guerreiro. Eu não vejo afronta nenhum, não, gente. Eu acho que é afronta. O Guerreiro deveria ter um pouco mais de gratidão nessa renovação com o Corinthians. Deixa eu aproveitar, perguntar. Ô, Joana, como você vê essa questão salarial entre clubes e atletas? Você é a favor que haja um teto? Você acha que, não, cada um vale aquilo que merece? Vale o que paga? Olha, como que você vê essa situação? É difícil porque o Brasil tenta competir esses super salários justamente para ver se a gente consegue trazer de volta ou manter as estrelas, né? Uhum. O dólar do jeito que tá, vai ficar cada vez mais difícil, né? Cada vez, pertinho do microfone. Não, agora. É que o microfone dela tá baixo, ô Benji, tá auxilia aí o... Nossa, aí faz alguma coisa. Ela cada hora ela levanta, sobe, desce a cadeira. Nossa, esse Benjamin é péssimo. Mas presta atenção na convidada. Cara, ele some cornetas. É, o cara é mal. Ela parece estar no elevador, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. É, que eu tava... Mas eu arrumei a cadeira agora. É, eu acho que o problema é esse. Os clubes tentam colocar um teto. São Paulo teve uma época que tentou, né? Não consegue. Se quiser ter uma grande estrela do futebol brasileiro, até... do futebol internacional, vai ter que abrir exceções. Porque outro time vai lá e paga mais, né? Exatamente. Para o jogador. Já que você não, falou, não é nem fala... se eu concordo ou não, é que não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito para competir com os outros países. Não dá. Não tem jeito. Mas será que é complicado, Sombra? É, a gente vê as notícias aí que aparecem na internet, no rádio, no jornal, e dão conta de que muitos jogadores do Corinthians estão com salários atrasados, direito de imagem, premiações, enfim. São Paulo que... também, né? São Paulo também. Aí imagina, por exemplo, o Corinthians ele tem dívidas lá com o Ralf, com o Danilo, com o Sheik, com o Elias, com o Guerreiro, Renato Augusto, enfim, uma série de jogadores. Aí o cara abre, por exemplo, a internet e vê lá, o Corinthians aceita pagar 5 milhões pro Guerreiro. O cara pensa, ele fala, bacana, os caras estão devendo não sei quanto pra mim aqui, estão pagando 5 pro outro. Isso racha o ambiente. Tá na cara que futebol não resume-se apenas as quatro linhas ali dentro de campo. O Gustavo falou isso aqui. Tem relacionamento. Mas o Guerreiro também não fica puto quando ele vê que estão pagando não sei quanto pro Pato. O Kardec no Palmeiras foi isso, né? Agora eu não lembro quem que era o atacante, acho que era o Borges que o Palmeiras queria trazer. Não queria renovar com o Kardec, que era o artilheiro do Palmeiras, acho que o jogador mais importante do elenco ao lado do Valdívia era o Kardec. Talvez até mais importante, porque estava jogando mais que o Valdívia. Infelizmente, o Valdívia se machuca muito. Sim. Né? Será? É... Você entrevistou o Valdívia na marca? Ele fazendo gelo? Não. Não. Mas o Valdívia é um personagem interessante do futebol, assim, é um cara muito bom de entrevista, mas é uma pena que ele se machuque tanto, né? Ô, Joana, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá falando de salário, jogador que atrasa. Algum jogador já chegou pra você e falou assim, fala lá, tá atrasado o salário. Já. Joga essa aí, joga que tá atrasado. Não, joga essa, já... A gente sabe quando a gente tá sendo usado também, né? A gente sabe, já, né? Já. Principalmente, assim, ó, uma vez, eu não vou citar nomes, me ligaram... Claro. Semana passada. A culpa é do Ben de novo. Eu tô quieto, tô ouvindo. Me ligaram na semana passada. Nunca. Ah, eu sou o número com prefixo estranho, não era de São Paulo. Eu sou assessora do jogador tal. Uhum. Sabia quem era o jogador tal. Oi, tudo bem? Jogador tal. Ah. Ele tá emprestado pro time tal, que era um time, sei lá, quinta divisão do futebol do Acre. E só que ele pertence ao Corinthians, assim, o Corinthians vai perder ele, porque o empréstimo vai acabar. Você não quer fazer uma matéria? Cara, é furo, hein? Meu Deus do céu! Eu falei assim, me manda por e-mail. Eles estavam, né? Se dá, vai que cola. Cara, mas assim, eu tô dando esse exemplo, eu desliguei o telefone e falei, gente, que bizarro isso, né? Às vezes as pessoas apelam, né? Acham que, sei lá, que usam o jornalismo também. Mas é que nem fonte, né, Joana? Tem horas, às vezes você cai numa fonte furada com os anos que você começa a peneirar e saber, porque às vezes o cara te usa... Eu errei uma vez feio por causa disso. É mesmo? É. Mas assim, eu diria que, graças a Deus, eu mais acerto do que erro. Mas antes de cravar também, olha, eu pesquiso muito justamente que eu tenho... Você não pode cravar aqui um técnico. Ah, eu lembro o Muricy no Palmeiras. Eu confiava na minha fonte, mas ainda assim eu fiquei com medo de cravar num primeiro momento. Eu já ainda esperei mais um pouco. Mano, na seleção brasileira, eu lembro também que eu tinha umas fontes boas, mas eu sempre esperava um pouco, porque hoje eu vejo às vezes que as pessoas têm mais preocupação em... Ah, eu dei primeiro, eu dei 30 segundos antes que o Benja... Sidorf no Corinthians, Sidorf, Robinho no Palmeiras. Mas qual que foi a barrigada, assim, Joana? Você lembra? Kleber Santana no Internacional. Kleber Santana? Confiei numa fonte, me deu certeza, eu acabei falando, ele acabou aparecendo, se não me engano, ele foi pro São Paulo, não pro Inter. Você devia ter acertado, hein? E eu fiquei brava. Essa você tinha que ter acertado. Mas na verdade ele ia, eu peguei o jogador no meio do caminho, ele é pra Porto Alegre. Eu falei, a Joana é boa repórter? Moça! Ia lá, entrevistava! Não tinha esse negócio de namorada! Não andava de sorte no clube! Era boa! Essa época o São Paulo ganhava! Pergunto pra ela. Você entrevistou o Juvenal? Eu era o melhor entrevistado que ela já teve! Já! É, Joana? Ele é demais. Eu dava muita risada com o Juvenal. Quem é melhor, ele ou o Rock, Joana? Hã? Pra entrevistar o Rock Stadini também. Eu gostava do Rock também. Eram, assim, essas figuras, né? Não tem como você entrevistar um cara desse e não sair uma entrevista, no mínimo, interessante, né? Uhum. São personagens folclore. Pra mim, tanto o Rock Stadini quanto o Juvenal são personagens folclóricos. Eu lembro uma vez que ele escolheu. Eu era setorista do São Paulo, né? Eu cobri o São Paulo 3 anos consecutivos. Coincidentemente, o tricampeonato brasileiro, né? Tá certo. Já voltaram peguei um nossa, período bom. Agora o time não consegue trocar 3 passos. Descobrimos um problema. Aí vocês falam que é o Luiz Fabiano que não se move. É o problema aí. Ah, mas não vai sair da Vila, não. Pois é, eu tô cobrindo bastante chance. Aliás, quando você cobria Portuguesa era o Barcelusa. Agora o que aconteceu? É verdade. Tá vendo? E quando eu cobri o Barueri tava na Série A. Aí eu tô falando pra você, velho. Mas você conseguia se segurar pra não vir na frente dele? Eu não segurava, não. Eu dou risada. Você tá falando assim, o cara não quer jogar no São Paulo. Aqui tem flores. Você viu que seu namorado acabou de me perguntar? Depois que você falou tudo isso? Não. Pô, arruma um volante aí na loteria. Que eu... A seleção de 70 você não cobriu, não, né? O Pelé do Santos também não. O Barcelona não, do não. Messi lá do Lindão, não? Me desculpe, só quero fazer uma pergunta. Boa noite, que é professor Luiz Felipe. Onde você estava no 7-1? Não é possível. Onde eu tava no 7-1? Embaixada da Alemanha. Sabe onde eu tava no 7-1? Eu tava em Berlim. Embaixada não é possível. Eu tava em Bragança Paulista, numa colônia de férias, assistindo um jogo com um monte de criança. Quando deu... Teve choro. Quando deu 30 minutos, nenhuma criança queria assistir o jogo mais. Aí o... Como é que chama? O monitor. Gente, é o seguinte, sei que vocês querem tomar banho, que vocês querem ir pra comer. Meu, a TV tá aí, cara. Assiste o jogo até o final, dá um sorriso, obrigou as crianças a ficarem assistindo o jogo até o final. Eu fiquei com dó. Ô Vinícius. Oi, Sombra. O que mais você gostaria de falar do Corinthians, do futuro do Corinthians na Libertadores, Campeonato Paulista? Nossa, o Vinícius tá aí ainda, mano? Tá, tá aí. Não é de crédito, é de linha. Ô, Vinícius. Fala, mano. O Coringão aí tá no grupo da morte, mas o Coringão tá espancando todo mundo. Quem você acha que vai ser o segundo dessa chave aí, o São Paulo ou o São Lourenço? Eu acho que vai ser o São Lourenço, viu, mano? Você acha? Pelo que eu tenho, desde o ano passado, o time não mudou muito. E mantém a base. E o time de São Paulo, você não vê um time coeso, um time formado. Fica mudando toda hora, o Muricy não planejou um time ainda, trouxe um monte de jogador e mesmo assim ainda não tem um elenco pronto. Então eu acho que, por conta disso daí, eu acho que o São Lourenço vai se classificar em segundo do grupo. E nessa Libertadores aí, você tem acompanhado? Se você estiver acompanhando aí, se tem algum time que possa inspirar... Alguns cuidados aí, talvez o Boca Juniors, quem sabe o Racing. Ah, o Boca, o Santa Fé também. O Emelec, é Santa Fé que joga com o Atlético hoje. O Santa Fé é um time bom também, o Racing. E tem os brasileiros também, né? Que o Inter é forte. O Atlético eu acho que não passa, não. Aí eu acho que os brasileiros acho que vão chegar mais forte lá na frente. Ô, amigão, eu vi agora aí, acabando o jogo do Barcelona ali, tá saindo o Messi e o Neymar, os caras falam, pô, ferrou, hein, final do ano, é o Corinthians lá. Eu vi os dois conversando, leitura labial. Momento fanfarrão! Posso ter me precipitado, Sombra. Mas é verdade, eu li o lábio do Neymar, falando, pô, é o Corinthians que vem. Você mesmo, né? Lê os lábios do Neymar. Você não sabe ler lábio nenhum. Li o lábio do Neymar, fala. Informação hoje. Mano, e vai ter o Christian que ele vai pipocar no final do ano, hein? É verdade, o Christian vai dar outro tapão no ouvido dele lá e vai pipocar de novo. O Christian mendigo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Romagnoli hoje não joga, tá fora. Isso é bom ou é ruim? Parece ser bom, porque ele é um jogador de muito toque de bola, muita técnica, bate bem na bola, lança todas as bolas. Mas o técnico Balsa vem pra empatar. Mesmo, constitucional o meio campo, vai entrar o Barreto no lugar dele, deve voltar o Ortigosa jogando na frente. Então o São Lourenço hoje considera que o empate vai bom resultado. Ótimo resultado. Vai com um time mais rápido, mais participativo, deve jogar o Ieps, zagueiro de sobra, porque ele acha que deve jogar o Luiz Fabiano. Ieps, aquele velho? Mário Ieps, ex-Milan. É, o zagueiro vai jogar. Vai jogar hoje no São Lourenço. Resumindo, eles vão jogar atrás da linha da bola e por uma bola. Vão tentar o contra-ataque com o Blanco, como sempre dizem. É aquele cara. Vão tentar o contra-ataque com o Blanco e tentar o Ortigosa na frente. Vinícius, um grande abraço pra você, boa noite. Sombra. Obrigado pela sua participação e audiência aqui da Energia, tá bom? Valeu, obrigado. Boa noite, Vinícius. Nossa, meu, foi um abraço. Posso mandar um abraço aí, Sombra? Pode. Pode. Mandar um abraço pro Renê, o pessoal lá do Coimbra Futsal aí da Zona Sul. Pro George, o presidente, o Cauê, o Serginho aí também. Pra todos vocês aí da bancada aí também. Valeu parceiro. Um abração, valeu. Valeu, ô Sombra. Tamo junto, mano. Ô Sombra. Pois não. Põe aí, REC 1, 2, 3 pra gravar. É. Ok, o André Lavinas D'Angelo. Ô Benja. A Joana de Assis canta bem pra caramba. Ela bem que poderia dar uma canja por aí. Como assim? Ô, Joana de Assis! Cantora, ela já parece o Steven Tyler do Aerosmith. Agora canta. O que você canta? Se você disser que parece a filha dele, tudo bem. Parece bem, ele, mas, não. Parece o Steven cara feio do cara. Você está louco. Eu não entendi isso, não. Eu vou te mostrar a foto do Steven Tyler. Nossa, parece tá comigo? Não, você parece. Então eu tenho um cara de maracujá azedo, é isso? Ô, Steven Tyler, feito saia. Canta aí. Como assim, canta aí? Igual que falar pro editor, conta uma piada aí, mano. Tá bom. Homenageia a Elisa aí, vai. Ah, tem 70 anos. Vai. Canta Romaria. Não, Romaria não. A Casa no Campo. Eu vou te falar que eu não sei a letra inteira da Casa no Campo. Como nossos pais. Aquela, eu quero uma casa no campo. Posso cantar que eu sempre canto? Qual que é? Pode. É a, o Bêbado Equilibrista. Tá bom, vai. Gente, bonita. Mas que vergonha. Cadê é o bonita, violão? É. Cadê? Apaga a luz pra deixar. Quem ele sabe mais. Faz ao vivo, bicho. Aí, ô, produção, vá. Às 18h45, bicho. Tá nem tomei um vinho antes, gente. Quer tomar um cava? Quer? Tem que ter cava. Caía tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua tal qual a dona de um bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá numa taborrão do céu, chupavam manchas torturadas, que sufoco louco, um bêbado com chapéu coco. Oh, quem sabe faz ao vivo, meu. Brincadeira super Joana de Assis, bicho. Que tal, irmão Iluminados? Ó, oh, ela foi melhor que a Vanessa Camargo no Gugu. Ah, mas isso aí é normal. Desculpa. Ó, oh, você mandou você bem, já mandou bem. Profissionalmente, alguma coisa? Não, não. Assim, eu gostava de cantar no chuveiro. Tinha uns amigos que gostam de cantar. John Kipp, que é um grande amigo meu. Maurício Alfano, que tá na Itália agora, não tá ouvindo a gente, felizmente. E eles, Ariel Acuna, argentino, torcedor do Boca, que também toca muito. A gente se reunia, cantava, mas era uma coisa completamente informal. Aí o Toquinho sabia disso e num show muito louco ele me chamou pra cantar. Eu cantei. Meu, você canta bem pra caramba. Pô, e na Globo tem o Abel Neto, que manda bem também. Fazer uma dupla com ele, então. O Abel, eu tive o prazer de dividir um palco com ele uma vez. Sério? Numa festa do Rio. Só que ele não teve o prazer de dividir o palco com você. Não, mas isso foi recíproco. Foi uma festa, tá no livro do Casão. No livro do Casagrande, é uma festa daquelas de noivado do Casão, na Vila Madalena. Tinha uma banda que era o Nazi cantando, o Carlini na guitarra. O Nazi me chamou, troquei bateria com eles. Depois vamos subiu uma banda o Abel bem Neto. Já. Vamos fazer uma banda? Vamos, passa. E subiu o Abel Neto. Gente, vocês têm que ver o Abel Neto cantando Bob Marley, cantando reggae. Ah, eu já vi. Agora que você falou, eu já vi. Canta mesmo, canta ele muito canta bem. Canta muito. RG. Legal, legal. Muito. O Abel Neto é um cara que poderia ter cantado. Legal. Cantor profissional. É, eu fiquei com medo de desafinar aqui, que você não faz ideia, porque a garganta não tá 100%. Não, mas mandar eles assim é uma música muito difícil de cantar. Foi bem. Muito bem, parabéns, viu, Jona de Assis, parabéns. Parabéns, o pessoal. Obrigado, gente. O pessoal falando aqui, ó, sensacional. É, olha, só elogios. Só, sério, que bom, né? Que bom, só, gente. Só elogios, muito olha legal. Protásio Júnior, que programa hoje, a Joana é 10, fiquei mais fã 10, agora. 10. Quem mandou um abraço aqui também pra Joana? Márcio Rivelino. Oh! Ele falou assim: manda um abraço pro Márcio. Canta muito, Márcio. Ele começou a mandar um abraço pra você às 6h15. Terminou agora. Viu, Joana? Ele canta muito também. Márcio canta. O Márcio canta? Difícil é começar, mas. Você está vindo do Estádio 97 da Energia 97. Ô, Narigudo, vamos falar do Grupo Esser? Vamos? É isso aí, amigão. Você quer mais? Quiser ver, pode pegar o iPad. Pode comentar. Vai pedindo, vai vendo. E ri. Olha só, amigão, você quer mais qualidade de vida? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde. Um bairro que é pura tradição. Um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Então, amigão, não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados e lazer completo. Piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, olha, vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/levilage. Village com dois L's, hein? Ou você pode ligar agora mesmo. 3951-3888. 3951-3888. É isso aí, amigo. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Vivendo no Le Village também vai ser. Um abração pro Rafa, Paulo Horn, que mandaram um WhatsApp hoje dizendo: nós, família Horn, não iremos ao Morumbi hoje. Ah, mas não é só família Horn, tem um monte de família que não tá indo, viu? É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Belinha. Esse é o Resort do Estádio 97, que vai acontecer de 22 a 24 de maio no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Você já sabe, a sétima edição daquele fim de semana bacana com toda a turma do Estádio 97, lado a lado, café da manhã, almoço e jantar com você, participando de várias atrações. Torneio de Futebol Society, futebol no videogame, o bingo do Estádio 97. Dodô, até me sugeriram, e, me sugeriram aí durante a semana, e até... Sugeriram o quê? Sugeriram que fosse feito até um karaokê lá, o karaokê do estádio. Sim. Karaokê do estádio? Eu vou lá. Agora ouvindo a Joana cantando, porque o pessoal gosta de cantar. Gosta de cantar. Principalmente quando... Gosta de um karaokê. Gosta de um karaokê. Podemos fazer lá. É, então, tava hoje eu tava conversando sobre isso. Beleza, auditório cantando. Podemos fazer um teatro, hein? Excelente ideia. Com o Silvio. Excelente ideia. Fazer um karaokê lá? Olha o karaokê do Jorge Carmelo e do Silvio. Minha namorada não vai sair de lá, velho. Eu posso fazer o Viva Noite? Colocamos uma gama de jurados pra votar quem é o melhor. Exatamente. Eu posso fazer o Viva Noite? Né? Vai fazer qual é a música. Então, você quer participar de toda essa brincadeira saudável, esse fim de semana bacana com o resort do Estádio 97, ligue agora na Lotus Travel, porque é lá na Lotus Travel, com exclusividade, que faz a sua reserva. 28964665. Pode ligar. 28964665, tá bom? 28964665. Ligue agora, faça a sua reserva. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Gostaria também de agradecer o apoio da Cassineira. Cassineira é uma empresa de entretenimento que leva toda aquela brincadeira legal lá. Blackjack, poker, roleta. Só não tem dinheiro de verdade. É tudo dinheiro de brincadeirinha para você se divertir à vontade e conquistar brindes, prêmios do Estádio 97 e da Energia 97. Não deixe de participar do resort do estádio. Já é a 7ª edição e não chegou a 7ª edição à toa. Não. É porque é realmente um grande sucesso. Ligue lá que o pessoal da Lotus tá aguardando. Mas só na Lotus que dá pra fazer, viu? É 28964665. E vai ter stand-up do Rudy Landucci também, esqueci de falar. Muito legal. Mano, eu acho que gostei dessa ideia. Legal. E com direito ao vencedor, né? Ganhar brindes e vir ser estranho no ninho, né? Não seria legal? Sim, claro. O ganhador do jurado, a gente, né? Jurados com notas. Legal, vai que dá pra montar. Leva 10 pau, leva 10 pau. Teremos lá na Cid Almeida. Teremos todo mundo lá, os personagens do Chacrinha. Daniel Perrone. Daniel Perrone, ilustre torcedor do São Paulo. Grande manda Daniel um Perrone. Grande beijo pra Joana de Assis. Ah, manda um outro pro Daniel. Daniel Perrone é aquele? É. Aquele. Aquele gente não, boa. É o único. É o bombo do Perrone. É que tem vários. Perrone bom. Perrone bom. É. Tá certo. Perrone mandou um beijo pra ela. Grande Perrone. Perrone mandou um beijo pra ela. Mas cuidado que o Perrone é cheio de mandar beijo. O Perrone que falou que o Edson Silva era tá muito bem melhor que o Zano. Falou, adoro o Edson Silva. Tá muito mal. Gosta pra caramba. Mala. Pro Reinaldo Mendes Lopes, parabéns, Joana. Voz maravilhosa. Aí, ó. Meteu a hashtag Furacão Elis. Olha aí, hein. É, teve outro aí que falou que eu espantei 30 mosquitos na casa dele. Não ligo pras críticas. Tem o lado bom. Tem o lado bom da história, não é verdade? Sempre tem. Sai pra lá, dengue, não é? É verdade. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos trazer mais ouvintes no 3284-7097. Porém, antes, uma pergunta para a neutra Joana de Assis, jornalista Futebol Clube. O que você espera hoje de São Paulo e São Lourenço, essa final? Olha, eu acho que não vai ser nem um pouco fácil pro São Paulo. Vai ser bem difícil. Mas eu acho que o São Paulo ganha. Aposto que o Kardec entra no segundo tempo e faz o gol da vitória. Oh. Mãe Joana. Mãe Joana. Mãe Joana. Mas mãe quanto? Joana. Quanto? Mãe Joana. Sabe como chama a filha do D2? 1-0 chorando, São Paulo. 1-0. Você quer matar do coração? Joana. Gente. Mãe Joana, depois você me cobra. E a filha do D2, você sabe como é que chama? Não. Maria Joana. Que nome bonito. Adoro. Eita, Benjamin. É verdade. E da Marisa verdade. Monte? Eu não duvido. Mano. Mano Vladimir, né? Mano Vladimir. Que beleza. É verdade. O São Paulo, Joana, Marisa Monte. Você, jornalisticamente falando, você acha que o melhor time do São Paulo é esse que o Muricy vem escalando? Eu sei que ele vai começar com o Luiz Fabiano hoje. Me surpreendeu. Achei que a dupla de ataque deveria ser o Pato e o Kardec. Certo. Não que o Kardec... O Kardec tá... Talvez ele precise de uma sequência de jogos para ter um pouco mais de confiança, mas eu acho que no momento ele que deveria ser o jogador titular. Então, nesse ponto, eu discordo do Muricy. Mas eu sei que é complicado porque ele tá lá todo dia. Então, se ele optou por colocar o Luiz Fabiano, ele tem algum motivo, né? Mas eu ainda acho que o Kardec entra no segundo tempo e faz o gol da vitória. Por que você acha que o São Paulo piorou do ano passado para cá? Pô, pois é, o São Paulo esteve muito bem o ano passado, quase foi, né? Quase não, porque o Cruzeiro estava disparado, mas enfim, uhum, né? Fez uma campanha maravilhosa. Eu não sei dizer, porque no começo do ano o Aidar até disse que o São Paulo tinha o melhor elenco, né, do campeonato, enfim, entre todos os times brasileiros. Eu acho que o São Paulo tem jogadores excelentes para ter um pouco mais de tranquilidade na Libertadores, que não é o que está acontecendo, mas eu acho que é por causa desse ambiente esquisito. Não tem como dizer que isso não afeta os jogadores, né? A gente não sabe de onde está vindo, porque o Aidar da entrevista fala que está tudo certo. A gente fica... O que está acontecendo? Não, não foi no Bem Amigo, segunda, que o Souza falou, olha, tudo certo não, tem dinheiro aí para cair, etc. Então, né, tem São um Paulo atraso é... direito de imagem, tem essa briga que a gente não consegue entender exatamente. Os jogadores não entendem, de verdade. Se você perguntar para os jogadores, eles não sabem explicar qual é o problema político exatamente que existe na diretoria do São Paulo, né? É muito estranho. Mas eu acho que isso afeta no clima, aliás, né? Aliás, Sobra, saiu uma reportagem, tá até aberto aí no site, deixei tá lindo aí agora há pouco. Diga, você, Domênico. Não, você pode até abrir aí, o site deve estar aberto aí, a matéria. Fala. Da dívida dos clubes aí. Para aí, com? Hã? A União. Em geral ou para com a não, União? Não, com acho que geral, dá uma olhada. É o seguinte, eu tava começando a ler. Dá para ser assinada uma lei que diz o seguinte, vai ter um refinanciamento da dívida com o governo. Aí você tem que falar... De novo. E essa lei prevê o seguinte, se você não pagar a dívida, se você não pagar as parcelas, e você ainda fizer novas dívidas, e aí? O time seria rebaixado automaticamente. É, Belino, mas isso é legal. Isso é legal, mas eu duvido. Isso é muito legal. Ó, posso falar? Mas gente, eu duvido. Não vai acontecer. E a gente fala tanto dos times grandes, né? O cara tá devendo 300 mil de salário. O que fazer Santos e Marília? Os jogadores do Marília, que você sabe que a folha de pagamento não paga é um menor jogador de São Paulo. Os caras estão sem receber há 3 meses, não tem dinheiro pra pôr gasolina no carro. Eles estavam recebendo antes do campeonato começar. Do quebrado. Entendeu? Entendi. Aí joga por amor mesmo. Você vê que o time tá caindo. E ali não é direito de imagem, ali é salário, né? Salário, entendeu? E o cara realmente precisa daquilo. Não tô dizendo que um cara que ganha 300 mil não precisa, porque ele tem a vida lá adaptada àquele salário. Então, não tô dizendo que não precisa, mas imagina um cara que ganha 6, 5, 4, entendeu? Pra esse cara... Faz muita falta. Mas não é amor, não. É o dia a dia. Isso não é amor. É a necessidade. Necessidade, por duas coisas. Primeiro, é sempre melhor ter a receber do que a pagar. Segundo, jogar um campeonato paulista, o cara tem a esperança que ele jogar, pega um Santos, pega um São Paulo, passa o jogo um na Palmeiras, televisão, né? Alguém vê. Ele vê. Alguém vê, leva ele. Não é amor, não, velho. Amor não enche barriga, não enche panela de amor ninguém, enche barriga, sim. É, só não. Depois de 9 meses. Ah, não. Foi demais, meu irmão. Aí você salvou a hora, RG. Tô falando essa barriga, não essa, né? Mito, RG. Mito, RG. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Ester, o nome construído com história. Vamos ver quem tá na linha. O telefone é o 3284-7097. Lembrando, hoje começam as inscrições para o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. E você quer entrar nessa também? Liga, entra aqui ao vivo, participe! Alô? Alô? Quem fala? Danilo. Ô, Danilo, tudo bom? Tudo bom, senador. Tudo bom, Danilo, do que o nome completo? Danilo Pierre Robon. Quem? Quem? Não deu, não. Ficou ruim a ligação. Como é que é? Quem, Robon? Pierre Robon. Ele entrou no ar ontem. Ah, você entrou ontem no ar. Ele jogou pôquer. Você vê, e ontem, rapaz, ele entrou no ar, queria jogar pôquer, e aí a gente falou que só... Não! Que azar, hein, velho? Aí o Domênico derrubou a linha do cara. Derrubou a linha do cara, eu não derrubei nada, hein? Ô, Danilo, você manda um e-mail pro bar, arroba 97fm.com.br, tá bom? Porque você ontem ligou, mas ontem não tava valendo inscrição, hoje infelizmente caiu a tua linha, então você manda aí, manda aí o teu e-mail pro bar, arroba 97fm.com.br, para que possa ser feita a sua inscrição. Puxa uma carta aqui para ver quanto que ele vai ter que doar de quilo de alimento não perecível, bar. Puxa uma carta aí, puxa aí, ó. Opa! Vai ser o flop. Olha aí, 5 de paus. 5 então, quilinhos. 5 quilinhos. O Danilo, para participar do torneio, vai ter que doar 5 quilos de alimentos não perecíveis. 5 tá quilinhos. Certo? Beleza, boa. E aí ele entra. É, tá certo? E aí, tá vendo? Pena. Não é só o Pirro. Bateu foi o flop. Bom. O Sombra foi bonzinho agora, o Bar foi bonzinho. Ele foi altruísta. É, bateu o flop. Gente, agora. Ele pediu ontem. Não, não, não, não, não, não. Não. Que vou ter que romper aqui. Diga, fala, gente. Eu odeio o Benjamin Bell. Benjamin é insuportável. Sabe o que ele tá fazendo aqui? Não. Ele deu um Google Images, colocou Steven. Ele acha que eu sou parecida com isso. Não, mas é que cara, não, vamos... não, mas não sei. Onde está parecido aí? Ela tem doença. Ai, pro inferno ela, não, você. Ela é injusta, porque ela pega umas fotos. Aí, o repórter do Sport TV, Pedro Mota, traíra, que tá ouvindo o rádio, já mandou um WhatsApp me zoando aqui. Ele vai espalhar isso na redação. Olha o que você, olha o que você me causou, hein? O que você fez aí, Benjamin? Ela é parecida, sabe com quem? Amanda Pitt. Quem? Atriz. Nossa! Prazer. Não sei nem quem é. Sério? É só o Sombra conhece a Amanda. É porque eu gosto de cinema, cara. Você foi assistir Sniper americano? Ainda é bom, não. É bom. Sensacional. É demais. Então eu vou assistir. Eu vou. É demais. Em direção ao Cristo, né? E a história verídica. Cinema é demais. É, muito bom. Vamos assistir. Você viu? Fui. Legal pra caramba, né? Só tem razão. Eu só queria falar. Eu tenho ou não tenho razão? Cadê? Tiver. Nossa, gente, se eu parecesse com ela... Ah, fala... Eu tenho ou não tenho razão? Ah, você tá de brincadeira. Parece sim, parece não, sim. Não parece. Infelizmente parece. Não parece. Pergunta ao namorado dela. Parece sim, parece. O Raí Cover, ele é o Raí Cover. Verdade, a cara dela. Ele é o Raí Cover. É isso mesmo, parecidíssimo. Falando em Raí Cover. Ele não é o Raí Cover. É verdade, mas é verdade, não é? Parece. Ô, João, parece. Ele não é o Raí Cover. Cara, é Raí Cover? Namorada dela. Tony Raí, ontem saindo do estádio de Londrina, a gente tava com o William, né, o Capita, né? Sim. Aí a gente, o motorista que tava com a gente falou assim: é o irmão do Raí, né? Mas é, parece da família. O William? Joana, cuidado, hein? Você vai marcar, cuidado, você Tom, marcar, já foi no sai. Jogo com ele. O Moto. Ai, o Moto. Você já foi no jogo com ele? Já, eu, ele, o Alan Grange. Ele é amigo, ele é grande amigo do Alan Grange. Cuidado que pega, hein? A gente já foi no jogo junto por causa do Alan. E aliás, eu vou embora. Posso ir embora? Alan tá ouvindo o programa, você também conhece o Alan Grange? Alan Grange? Chefinho, posso ir embora? Pô, o jogo é às 10. Nossa, mas tá vida tá fácil assim, gente? O jogo é às 10. Não vai ter ninguém. Não vai dar pra chegar. Daqui um abraço a pouquinho pro Rafa Xuxa também. Eu tenho que ir em casa. Escuta o programa. Meu vizinho de Maresias. Nosso zagueiro de concreto. Eu vou te falar, hein? Quem é ele? Bebe. É Bebe, né? Mas é gente boa. Pô, demais. São Paulino Roxo também. Deve estar. Ele não vai no jogo hoje porque ele vai jogar pelo Atlético Paranaense, o time dele. Eu vou te falar, quando esses moleques juntam lá no condomínio, Deus do céu, velho. Bom menino. Mas gente, João, na verdade teve um ex-conselheiro da Lusa que te encheu o saco? Não foi um conselheiro, isso é mau jornalismo, gente. Muita vergonha de quem escreveu essa matéria. O que foi? Explica esse troço aí. Na verdade foram dois torcedores. Lá é duro, né? Lá é duro, duro mesmo. É uma pena, eu gostava muito de fazer jogo da Portuguesa no Canindé. Bem que agora... nem Canindé, mas tem. Vamos vender tudo. Mas enfim, é triste ver como uma Portuguesa caiu. Tempo verbal foi literalmente legal. Gostava. Porque não tem mais jogo lá. Não, mas eu não faço mais, não, na verdade. Mais. Por uma questão de segurança, eu não faço. Eu fiz um jogo da Portuguesa, Bragantino e Portuguesa. Nossa. E a Portuguesa ganhou, hein? Golaço no último minuto. Verdade. Ô, Joana, o que você faz? O que acontece? Você sofre muita pressão, você ouve muito essa história do... A Globo favoreceu o Corinthians, o Sport TV, essa história. Como é que vocês, repórteres, lidam com essa história toda? Porque você sempre tem a pressão, né? Você vai no campo e tal, e os caras falam isso o tempo inteiro. Como é que você... É, a gente escuta bastante isso. Primeiro que, assim, a gente não tem autonomia para decidir nada, mas mesmo assim, infelizmente para a torcida do Santos ou do Palmeiras, infelizmente para a torcida do Corinthians, as escolhas são feitas em termos de audiência. Então, o que eu respondo sempre é, o dia que a torcida do Santos der o mesmo tanto de audiência que a do Corinthians, com certeza vai passar mais jogos do Santos. Isso é uma questão mercadológica. O diretor da Globo não é um... flamenguista ou corintiano. Chega na final do Paulista, Santos e Mogi Mirim, vai passar Santos. Entendeu? E também tem isso. Então, assim, o torcedor como apaixonado que é, ele leva tudo muito a sério, né? Enfim, desconta nas pessoas erradas também, né? E assim, os torcedores, eles têm uma mania de pressão absurda. Eu lembro que, por exemplo, o Palmeiras teve uma época que a gente não podia sair com o carro logado, mas não é a Globo, nem ninguém, nenhuma imprensa podia ser identificada porque iam quebrar nosso carro. O Palmeiras, quando fez a final com a Ponte Preta, a torcida da Ponte Preta quebrou todos os carros de imprensa. Só não quebrou o meu, porque o meu não tinha logo. Eu vi quebrar o carro do lance na minha frente, entendeu? Na minha frente. Então, por que que a torcida faz isso, né? Só que também não vou falar que é a torcida da Ponte. São 2, 5 marginais que acabam manchando a história. Claro. E a torcida da Ponte, por exemplo, me trata super bem. Eu sou super bem recebida quando vou fazer jogo. Qual lugar de... Não sei se Libertadores da América ou aqui mesmo no Brasil, que você chegou para fazer o jogo, olhou o clima e falou, aqui a coisa é hostil mesmo pro visitante, aqui o bicho pega até pro repórter. Qual foi o campo, o estádio que você sentiu? Vocês estão, vão com segurança? Já fui, na Vila. Tudo é na Vila. Na Vila o bicho pega mais? Na Vila que o bicho pega mais? Antigamente, até a cabine, nós ficamos anos, né? Nós que eu digo, o Sport TV e a Globo, sem narrar o jogo dentro da Vila, por uma questão de segurança, porque a cabine ficava muito próxima à torcida, né? E o torcedor não sabe diferenciar quem está trabalhando e quem é torcedor, muitas vezes, né? E a gente acaba sofrendo por causa disso. Então, na Vila, a gente já foi com segurança, sim. Pra evitar qualquer tipo de problema, mas eu nunca precisei usar, exceto aquele dia que eu fui embora, que eu não fiz a matéria, por uma questão de segurança, mas é a única coisa, eu já sofri apuros como torcedora, já fui assaltada no estádio. Porra. Era Corinthians de quem o jogo? Ai, ai, ai, olha o preconceito, olha o preconceito aí, o seu azar. Por favor, eu podia estar roubando, assaltando, mas tô vendo o jogo do Corinthians. Mas agora ela vai explicar. Tem que voltar. Eu não vou explicar o jogo. Quem cala consente. Joana, não vou falar. Não vou falar. Você tem que falar. Até o fim ela se entrega. Só fala um negócio pra mim. Quanto tempo você namora? Com o High Cover. Mas High Cover quanto? 2 meses? 2 meses. Nesses últimos 2 meses, você mais tirou sarro do seu namorado quando o time jogou? Você compartilhou? Ela vai fazer que nem os deputados lá no depoimento. Eu sou uma pessoa muito companheira. Eu diria isso. E ele também. Papo, ele é um pé quente incrível. Não tem sentido. Pé quente? Não sei. Pé quente? Só se ele dormindo com o pé no micro-ondas, meu. Pé quente? Porra. Eu não vou falar, gente. Vocês não fala. Não se entrega não, Joana. Não, mas eu já fui assaltada dentro do estádio como torcedora, saí chorando. Meu time tinha sido campeão, mas eu saí chorando porque eu tava triste. Eu não fui. Foi aqui em São Paulo, Joana? Não, vamos lá. Mas tem um ano, tem vários torneios. Foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo? Foi em São Paulo. Não foi na Baixada isso. Não foi na Baixada. Não, aqui não foi. Parabéns! Se eu falar o ano, você vai saber. Se você falar 2005, o Corinthians foi campeão brasileiro, o São Paulo foi campeão paulista. Foi antes de 2005, faz muito tempo. E o que que levaram? Meu celular, que eu paguei em 12 vezes. Aí, pessoal, devolve o celular da Motiz, é o pessoal da série. O pior é que o celular foi roubado na primeira parcela, cara. É a pior coisa que existe. É o pior coisa que existe. Aconteceu comigo. Mas a gente... Eu nunca mais paguei algo parcelado em tantas parcelas por causa da série. Eu não compro. Mas deixa eu te falar, isso aí quando você foi assaltado, a gente já tinha ganho a Libertadores ou ainda não? Não. Eu falei. Muito tempo. Não, porque eu sei que o Benji é corintiano, tá? Não sei por quê, mas eu acho que eu acertei. Essa mulher é engraçada, né? Ó, vamos lá, tem um 20 no ar pra entrar. 3284-7097, 3284-7097. Ouvinte que vem no oferecimento de Engove, vai pra balada, bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Rapaz, alô. Alô. Alô, quem fala? Rafael Marchiani. Marchiani. Oh, Marchiani. Que time que você torce, Rafael? Oi? Quantos anos você tem, meu velho? 32. RG? Oi? 3.2. É, hoje. Amanhã, gente... essa hora, você já tá lá no avião. É, né? Tá. Aliás, a viagem tá Marquiane pra... Ah, não. Ah, sensacional. Salvou a hora. Motinha, vambora, Motinha. Vamos, bem que eu queria. Então vamos. Então, e qual que é o bairro que você mora? Bom, vamos ver se o Benjamin acerta. Ah. Eu moro no Jardim do Mar. Olha só, vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez que liga alguém do Jardim do Mar aqui no Estado 97. É. Pega o cotovelo, eu tenho, vai. Eu tenho uma recordação muito legal, muito legal desse bairro. De esse afogou lá. Deixa eu falar, gente. Ah, é uma época... Tá combinado, ele sabe. É uma época que me traz muita coisa legal, porque isso foi em São Bernardo. Que quando eu descia na época, já político pra Maresias, pergunta se não é São Bernardo ou não é? São Bernardo. Só liga a gente, São Bernardo. Você viu mexendo no Google? Você viu? Essa é testemunha. Tô mexendo no Google. Eu vi. Mas Joana, fica de Joana, olho na produção. Caramba, Joana. Na próxima, você olha a produção. Se liga, eu vi. Se liga. Ah, Joana. Tá bom? Deixa eu te falar, você é toda cheia de rir, né? Já teve alguma vez que o Galvão falou: ô, Joana. Faz ô, Joana, amigo. Acha coração, quê? Amigo. Você fez o quê? Vamos mandar você parar de rir. Ô, Joana. Não, mas teve uma vez que eu tava lendo as mensagens, me desconcentrei. Era o Chitãozinho Chororó. Aí ele: Joana, deu oi. Ô, Joana. Mais amiga. De 40 ou menos de 40? Deu. Aí eu achei que fosse de idade. Eu falei: pô, Galvão, mais de 40, né? Aí ele: não, Joana, de carreira. Aí eu queria me enfiar debaixo da minha bancada, pra sempre, inclusive. Ô, Joana, amiga, acha coração, amiga. Ai, ai. Acerta o time, brother. Tricolor de coração. Tricolor! Hoje, hein? Ô, Rafael. Oi. É hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui, putz, a Joana de Assis, do Sport TV, da Globo. Repórter esportivo, mó barato ela aí. Barato, tem alguma pergunta? Cover da Elis. Quer falar alguma coisa? E canta, hein? Cover da Elis. A única hora que ela no Rio foi cantando. É. Tem alguma pergunta pra Joana? Pra Joana, eu gostaria que ela respondesse o que ela acha do Luiz Fabiano jogar hoje. Ah, eu já falei. Eu tenho o maior respeito pro Luiz Fabiano, mas eu achava que quem deveria começar o jogo hoje é o Allan Kardec, ao lado do Pablo. É, eu também acho. Também acha, né? Não, pelo amor de Deus. O Luiz Fabiano, do jeito que ele tá jogando, não tem condição. Mas a bola tá chegando pra ele? Eu acho até ruim pro Luiz Fabiano, inclusive. Eu pensei, então eu falei até uma coisa que o Chumbra não tava. Eu acho que o centroavante, às vezes a gente pode. Fala criticar. Na cara, não fala não, você, não. Você não tava. Às vezes fica aquele buraco, né? Não, entre o meio-campo e o ataque. Joana, ele não tem recebido a bola e tem perdido o gol ou tem batido pro gol de forma. É verdade. Difícil. O erro dele nos jogos, a meu modo de ver, é talvez entrar em demasiado impedimento. Talvez ou porque o meio-campo segura demais a bola, porque ele tá sem time. Mas ele não perde oportunidades. Ele é facilmente marcado. Pra mim, o centroavante ele não se movimenta. Só pra terminar, podia ser o Ibrahimovic. Se a bola não chegar, mas o homem não vai poder. Quer dizer que o cara, qualquer um, então, que você colocar ali na frente, se a bola, o cara vai fazer gol? Se não, pode chegar? Eu tô dizendo, Moto, que ele não tem recebido a bola em condições de finalizar. Ele, o meio já recebeu não municia ele da forma. Ele é lento, ele é facilmente marcado. Isso aí é outra coisa, que ele não se movimenta. Ele não se movimenta. Não, então. Mas ele não perde gols, não finaliza mal, ele não, a bola não chega. Porra, mas se um mas cara aí... tem oito, a marcação de oito impedimentos num jogo, ele tá recebendo bola. Isso eu já ele citei. Não tá se posicionando. É. A bola não chega lindo. Automaticamente, né? Não é só isso. Você acha que não é só isso? Porque eu penso que o Luiz Fabiano não é mais o Luiz Fabiano. É isso que eu penso. Ele não tem arrancada. Que o São Paulo tem os seus problemas de criação? Tem. Que o São Paulo tem problema de companheiros de chegarem pelos lados. Pra servi-lo. De tabela. Que o São Paulo parece não ter padrão de jogo. Nenhum. Não, não sei, posso estar enganado. Tá estreando hoje, São Paulo. Tá aqui o namorado da Joana que pode dizer se sim ou se não. Ele é São Paulino também. Ah. Na verdade, você não vou perguntar. Se é São Paulino, eu não vou perguntar pra ele. Você não sabe. Então, eu não sei. E que seu coração tricolor diz, Joana? Eu perdi a pergunta porque o Benjamin... É! Ah, mas, Joana... Ele é muito, você acha, cara, que... traíra demais, o Benjamin. Você acha que a falta de um bom desempenho do Luiz Fabiano é muito por culpa do Luiz Fabiano ou pelo contexto? Posso até concordar que talvez a bola não chegue a quantidade de vezes que deveria chegar, mas eu acho que ele precisa se movimentar mais, às vezes ele fica um pouco paradão demais. Concordo. Um pouquinho e o futebol mudou, gente. Um pouquinho de tudo isso. Ontem um cara falou assim, ah, e se o Luiz Fabiano jogasse no Corinthians, ia estar fazendo gol pra caramba. Mas se ele jogasse no Corinthians, ele ia ter que entrar no esquema do Tite. Ia ter que voltar, marcar, correr. Só que é o seguinte, Luiz Fabiano não ia fazer o que o Guerreiro faz. É isso que o Mano falou também ontem. Mas o Robinho no Santos, a RG pode falar. Os caras têm que voltar hoje. O Robinho volta. E o Robinho joga pelas pontas, joga de centroavante, ajuda a marcação. Olha o que o Robinho tá jogando. Mas o Luiz Fabiano, por mais, Portuga, que ele não tem esse estilo de voltar, se ele quiser realmente continuar na condição titular, ele não pode dormir em berço esplêndido e jogar com o nome dele. Luiz Fabiano, ele precisa se desdobrar dentro de campo. Tem jogadores que também não têm a característica de marcar, mas o cara tenta fazer. Luiz Fabiano, nem isso ele faz. Concordo com o Mano. Você imagina agora os caras do São Paulo indo pro Morumbi no busão, os nem ouvindo o estádio e um jogador olhando pro outro falando. Eu acho que a torcida tem que corresponder mais também, viu? Porque, ó, contra o Danúbio tinham 22 mil só torcedores. 16. Mesmo, mas o São Paulo 22? Tá perdendo por culpa disso? Ah, gente. Mas o São Paulo tá perdendo por isso? Não. Mas eu acho que o torcedor do São Paulo tem que abraçar mais o time também. Eu fui fazer São Paulo e Capivariano e a torcida do São Paulo, antes de começar o jogo, né? Foi aquele jogo que deu a confusão com o Maicon, né? Antes de começar o jogo, já estava cobrando a Libertadores. Desculpa, mas eu acho completamente errado. Totalmente fora de questão. O jogo do Paulista. É, o São Paulo nem tinha estreado na Libertadores ainda. Né? Pra que você pressiona o seu jogador? Né? Eu sou totalmente contra o comportamento. E depois esse jogo, a torcida ficou esquizofrênica no jogo, né? Porque uma parte aplaudiu o Maicon, a outra vaiava. Aliás, a gente já sabe, tem uma divisão, né? Exatamente. Mas então, o que as pessoas têm que entender? O torcedor tem que entender... E é que não adianta fazer isso, você vai só prejudicar o psicológico do jogador. Existe, o jogador fica sem confiança. Mas o jogador não tem que estar acostumado com isso? Ah, eu acho que o jogador tem que estar acostumado, mas pressão. Assim... Não, pressão é uma coisa, mas eu acho que a torcida ela é uma coisa que tem que ser a favor, não contra. Ela tem que ser um plus. Tipo, o jogador tem que ser cobrado também. Ela acabou com você agora. Por quê? E você torce contra. Nossa, não torço contra, pelo contrário, mas o jogador tem que ser cobrado. Mas você concorda comigo? Como é que a torcida me pede a Libertadores, fala que é obrigação antes de começar a Libertadores? Porque para o São Paulino sempre foi obrigação a Libertadores. Não, se não ganhar, tudo bem. Mas sempre foi obrigação, porque a paixão do São Paulino é Libertadores, gente. Mas sempre foi, mas isso aí é outra coisa, outra história. Bem, esse ano tá acontecendo esse fenômeno por causa de várias coisas. Eu tenho vários amigos são paulinos e eles estão revoltados com a diretoria, revoltados com o preço, revoltados com o sistema. Eles falam sempre a mesma coisa, assim, eu não vou no estádio, não. Mas por que você não vai no estádio? Porque né? Eu acho que falta um pouquinho, um pouco mais de, sabe, apoio ao time. Não falo que é todo mundo, mas eu não concordo com essa postura que a torcida do São Paulo, uma boa parte da torcida do São Paulo, né, que fique claro antes que o São Paulo comece a me xingar. Agora, convenhamos. Uma boa parte da torcida que às vezes atrapalha e não apoia. Historicamente, a torcida do São Paulo sempre foi um pouco mais fria. É verdade. Historicamente. Isso eu aí, falo, isso eu falo, sempre isso. A torcida do São Paulo sempre foi mais fria. Ela vai quando o time tá bem. Exatamente. Agora tem São Paulo levando assim. Tá falando que eu sofri, que eu não vou. Não é isso. Mas historicamente, eu tenho 46 anos, eu posso falar um pouco. Eu acompanhei pessoas mais velhas que eu vão dizer isso. A torcida do São Paulo sempre teve um perfil diferente do torcedor corintiano e do torcedor palmeirense. Sempre foi diferente. É um torcedor mais... Pelo menos naquele passado, não vou dizer... Sabe o que me fez um fato marcante, que eu acho que mostrou que mudou um pouco a torcida de São Paulo? Quando o São Paulo estava lotando o estádio, quase caindo, né? Que estava lotando o estádio, o time mal, e tinha 40, 50 mil torcedores. Mas, historicamente, há um comportamento de mais acomodação do torcedor são paulino. Mas esse é o fenômeno mais raro, né, você está citando. Sim, é um ponto fora da curva, né? A torcida... Muitos torcedores abandonam, né? Ao contrário. Eu acho assim, nem era motivo. Pô, esse jogo, acho que foi 4-2, né? Dois gols bobos, inclusive, que o São Paulo tomou nesse jogo. Completamente bobos. E o Kardec e o Pato jogaram super bem, né? Formaram, tudo bem, é o Capivariano, ok, com todo respeito ao Capivariano, mas foi um jogo bacana para os dois. Primeiro, o Pato fez dois gols, o Kardec fez um, o Fabiano fez outro. Eu não lembro. Por aí. Foi uma coisa assim, O Pato deve ter feito três, não foi aquele do hat-trick lá? Ele fez três nesse fez jogo? Fez três. Porque tava então, a moça, tava na arquibancada, né? A moça Fiorella. Da ajuda, né? Fiorella vai estar lá hoje, hein? Vai estar lá. Agora, Joana, ontem eu também falei aqui o seguinte, o torcedor argentino, quando o time dele tá uma porcaria, ele fala, pô, eu preciso ir lá, porque se eu não for, vamos perder mesmo. Então ele vai pra apoiar. O torcedor brasileiro já é uma ao contrário, uma boa, né? Que é meio troca. Pô, meu time tá bem, eu vou lá porque eu vou ganhar. O argentino, ele fala, pô, ruim, se eu não vou, ferrou. Não é geral. Mas o Palmeiras apoia ela a todo instante. Tá muito lindo de ver a torcida do Palmeiras, inclusive. O Palmeiras vai na rua. Impressionante. Mas o Palmeiras vai na rua, mas não é todo time. Além da questão... E a diferença faz um estádio. Além questão da acomodação, com certeza. R$120 o ingresso de arquibancada. É um roubo. Tá? É roubo. R$120. Estamos falando aí, olha, de. Mas a organizada tá lá, né? É, mas não sei, será que paga 120? Não, mas é por isso, esse é meu ponto. O torcedor normal, ele tem que pagar 120. Exato. Né? E ela é muito bem-vinda por essa diretoria. E tem torcedor que, além de não pagar, ganha bicho. 120. Exato. Aí você tem... Pra gritar certas coisas, louco, inclusive, né? Você tem acomodação, você tem o ingresso a 120. Eu vou ser sincero pra você. Eu, outro dia, comprei ingresso, eu não conseguia receber o bilhete eletrônico. Eu não conseguia. E se eu não tivesse um contato lá dentro, eu não ia conseguir receber. E agora com essa coisa do sócio-torcedor, o torcedor que não é sócio-torcedor, tem mais dificuldade para comprar. Mais dificuldade. Também, né? Tem a exigência de você assinar um serviço de pagamento. Ou seja, a direção do São Paulo... Outra, nas outras Libertadores, eu não sei se o Rafael, que está na linha, concorda, nas outras Libertadores, São Paulo começava a vender ingresso bem antes. Sim, sim, muito sim. Antes, o carnê de ingresso já era vendido muito antes da primeira fase. 16 mil, ó, eu achava que eram 22, agora 16 mil Libertadores para uma torcida que se diz tão apaixonada pela Libertadores e um jogo que o São Paulo, o jogador São Paulo precisava de carinho, né? Porque não foi fácil perder pro Corinthians. Gente, não é só perder um jogo, perdeu pro Corinthians. Uhum. Né? Um rival importante que mexe com o psicológico do time, entendeu? Tinha mais que lotar o estádio. E não tava assim. Então, é agora, isso que o torcedor digo. Também tá muito descrente do futebol do São Paulo, tá? Eu acho que o torcedor, eu acho que tem os dois lados. Ele tem um lado de apoiar e tem um lado dele querer ir a um jogo para ver um espetáculo, certo? Uhum. Se ele acha que o time dele tá jogando mal, ele não vai porque ele não quer se decepcionar. Ele falou, eu não vou, porque eu acho que o meu time não está dando um espetáculo. Uhum. Então não merece, eu não vou. Então tem também tem esses outros, dois lados, e né? E tem mais componentes aí também, né, Jonas? Tem a acessibilidade, que é segurança, difícil. Tem segurança, tem violência, enfim. Tem, mas é complicado. Apesar eu já vi cenas lá, já tive que abaixar para não tomar um tiro. Não é fácil, eu saí quando eu ia como torcedora, entendeu? Já vi coisas lamentáveis, espancarem um torcedor na minha frente com um pedaço de pau. Mas time que você torce, tem uma torcida que você já foi assaltada, já escapou de tomar tiro. Tá bem. É uma torcida violenta, né? Mas, ô Joana, vou te falar. Não adianta, eu não vou falar, não adianta. Mas mas eu vou falar um negócio pra vocês. Só tem traíra aqui, gente. Vocês são piores do que as traíras do meu amigo. Mas se não fosse o preço de R$120, toda a dificuldade de vender o ingresso que a direção mudou de São Paulo impôs, sistema. O prazo que eles deram, mudança de sistema, teríamos lá, eu tenho certeza, teríamos uns 30 mil pagantes. Não, eu concordo com você. Que tem vários mil pagantes que atrapalham. Você é no estádio do Palmeiras. Não vai porque não quer ir. Não agora, também tem o seguinte, o estádio do Palmeiras e do Corinthians são grandes atrativos para os seus torcedores. Não, e não é isso só também. Isso, mas, né? Joana, não esquece de uma coisa também. Não justifica, que também achou o público foi muito, muito pequeno. Mas naquela quarta-feira, caiu o mundo em São Paulo, hein? É, eu escutei isso dos meus amigos são paulinos, que tava chovendo. Também. Foi o dia que morreu um cara que aqui em Genópolis também caiu árvore. Quando o Paul McCartney caiu um dilúvio e tava lotado. Ah, mas eu tava lá. Caiu um baita dilúvio e tava lotado. Mas pode falar. Mas vendeu com quantos McCartney? Meses de antecedência? É porque eu tava no estádio, tomei chuva pra caramba. Eu fui também. É, pois. Não, mas isso aí... Isso é importante, o que o Sombra está ressaltando é importante. Né? Não, é verdade. Quanto tempo que você teve tempo para adquirir? Agora você fazer mudança em cima da hora. Uma semana antes. E outra, se mas o perfil, se... desculpa, Sombra, mas o perfil é o seguinte: naquele dia que caiu o mundo, a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras iria em maior número. Ah, Benja, mas mesmo não com a dificuldade. Não tem estádio. Não, mas por N mas com a dificuldade de conseguir ingresso, reais, não. R$120. O São Paulo teve o problema de conseguir. Benja, 120 pau arquibancada. É muito caro. R$120 arquibancada, Benja. Eu acho que do primeiro jogo teve muita influência de que muita gente estava ouvindo muita coisa, muita reclamação. Não sabia o que fazer. Benja, eu a chuva, o cara falou: eu não vou até lá se eu não tenho certeza se eu vou conseguir comprar o ingresso. Ele porque não podia recebeu? Comprar com dinheiro. Não pode comprar com dinheiro. Entendeu? Um monte de coisa. E cara. A falta de informação levou a isso também. Tanto que hoje já tem 20 mil ingressos. Completamente diferente, né? E eu não sei se também teve uma história que não podia pagar em débito, só podia pagar crédito. É, exatamente. Foi uma confusão generalizada. Lembra, tinha que sacar o dinheiro. Até os sócios torcedores estavam com medo, muito. Muitos pegaram filas, eu tava lá, pra entrar, você tinha que apresentar esse papel aqui, aí você passava o QR Code, você conseguiu esse papel aí? Eu consegui. Oh, que sorte. Eu imprimi. Mas o Mota comprou o pacote. Eu comprei o pacote. Eu também comprei. Ele também comprou. E você não conseguiu imprimir? O dele não veio. Só quando eu liguei pra uma pessoa que eu conhecia. Então, mas hoje, se você tentar, essa confusão acho que toda... dá pra imprimir esse papel aí, acho que até as 9 da noite, correto? Ah, não sei, precisa. Não. Você já recebeu o pacote. Quem recebeu o pacote recebeu. Ah, você imprime já os três de uma vez. Mas por exemplo, tive muita gente com a carteirinha de sócio torcedor que não estava conseguindo entrar, teve que pegar uma fila gigante para ser aprovado. Então, todo esse acesso. Causa aquela um história, trauma, né? A pessoa passa por isso. O cara fala assim: meu, eu tô no meu trabalho, pô, vou no jogo, tá chovendo mesmo e tal. Mas você fala, pô, eu vou passar por tudo isso. Ô, Rafael, eu tive ruim. Você passou já por esses dramas? Mas ainda mais porque o cara acha que o time. Se o time tá voando, o cara fala: ah, dane-se, eu vou enfrentar tudo e tal. Ô, Rafa, me diz uma coisa. Você acha que a torcida do São Paulo tem ido pouco aos jogos da Libertadores? Por quê? Porque a torcida do São Paulo, infelizmente, diferente da torcida do Palmeiras, que apoiou o clube, diferente da torcida do Corinthians, que apoiou o clube, infelizmente não tem essa mentalidade de apoiar o clube. Isso é uma coisa que falta no torcedor são paulino hoje. Ir no estádio, apoiar o clube. Você não apoia o clube quando ele está só ganhando. O torcedor argentino é muito bom nisso. Mas não é um contraponto, é característica do torcedor. Ele vai atrás do clube dele. Mas não é justamente ali que ele pode cobrar. Mas ele, o Rafael, pode cobrar porque quando ele lota o estádio, quando ele mostra que ele é presente. Mas que o Rafael é mais presente do que o time dele é hoje. Mas, Rafael, eu entendo o que você está falando e tenho certa concordância com você. Mas não foi um contraponto o São Paulo lotar o Morumbi quando estava quase caindo? Sim, e agora que o São Paulo vive uma fase intermediária, não está com um time que encanta aos olhos o jogo, mas também não é um... Não é um time para cair num campeonato brasileiro. Sim, mais para frente, claro, para ser eliminado em primeira fase de campeonato brasileiro, mas é nesse ponto que a torcida tem que começar a dar o apoio, a ir para o estádio e mostrar que ela é presente, justamente para os jogadores se sentirem, não que eles tenham o respaldo da torcida, mas sim que eles têm aquele décimo segundo jogador ali que vai cobrar eles. Tá certo. A torcida passa não só o apoio, mas também a cobrança, porque o torcedor que vai no estádio, ele quer ver o time dele ganhar, mas se o time dele perder também, ele quer ver que o time dele pelo menos se doou pro jogo, e é uma coisa que São Paulo hoje não faz. É lamentável ver o jeito que o São Paulo joga por isso, você vê o jogador modorrento em campo, isso é muito, muito triste pra torcida de São Paulo. Tá certo, Rafael. Mas, ô Sombra, só pra fechar esse negócio do Aidar aí, muitas pessoas às vezes falam... Como você vai fechar o negócio do Aidar? Não, esse papo do Aidar que vocês estavam falando aí, da torcida de São Paulo, eu achei aí que essa postura do Aidar aí de falar que vai colocar mais ingressos aí pra torcida do Corinthians foi pra dar uma alfinetada na torcida do São Paulo. Porque, querendo ou não, na última partida, ele sabe muito bem que São Paulo possivelmente vai estar precisando daquele resultado contra o Corinthians, nem que seja um empate. Eu acho que isso foi talvez até pra meio que fazer aquela psicologia reversa, Rigi. Sabe, de falar, ó... Se vocês não vierem, eu vou ceder espaço pro torcedor rival. É isso que vocês querem? Tá, mas entendeu? Eu prefiro que, em vez disso, ele facilite a compra do ingresso e reduza o preço. Lógico. Não, isso é verdade também. É que uma coisa acaba não interferindo na outra. Eu acho também que São Paulo aí tá com esse déficit. Olha, mano, aí na venda de ingressos. Eu sei o que tá pior, pronunciamento de ministro desse nosso governo ou pronunciamento de quem trabalha no São Paulo? Né? Pelo amor de Deus. Eu não sei o que tá pior, cara. Acho que ninguém pronuncia. Ô, Rafael, ó, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Eu quero participar do torneio de pôquer, vai ser muito torneio de pôquer, poxa. Pois não. Vamos bater o flop. Tá vendo? Então me diga, você quer que eu puxe uma carta, a última carta, a primeira carta, ou uma carta do meio do baralho? Puxa um rei do meio. Puxa o quê? O rei. Um rei, eu quero doar 10 quilos de alimento, poxa. Você quer doar 2 quilos de alimento? 10. Ou 10. Coringa, que você pode escolher. Domênico, também com a maior carta. Domênico, puxa aqui uma carta do meio. 10 quilos. Pode puxar uma carta. Escolhe uma carta do meio, por favor. Nossa, dama, 10. Não saiu rei, mas saiu uma dama. De espada. Você vai. Dama de espada. Você está convidado a doar 10 quilos de alimentos não perecíveis e participar do torneio de pôquer do Estádio 97, que vai levar para Punta del Leste. Não é uma maravilha? Uma maravilha. No último torneio eu fiquei em quinto e fui eu que bati o último prego no caixão do mano. Último prego não. Eu joguei praticamente as cartas na mesa, RG, porque eu sabia que eu não poderia concorrer à viagem. Ah, tá. É porque ele tava achando ali. Só um minuto. Aí eu vou defender. Vou defender o mano porque tomou uma quadra de 8 na cabeça. Tentar blefar com Ice e Dama off. Mas o mano estava na mesma mesa. Ice e Dama off, vírgula, velho. O bagulho é o seguinte, Domênico Gato, pré-flop. Eu não sei quem foi que aumentou, eu cobri dando all-in. Eu tava com menos ficha e falei, agora eu vou forrar esses marrecos. Mas foi all-in pós-flop, mano. Não, foi pré-flop, malucão. Verdade louco, não. Manda um abraço aí, Rafael, valeu, all-in. Um abraço. Eu gostaria de dizer que o segundo torneio do Poker do Estádio 97 tem apoio do H2 Clube, que fica ali na Henrique Chama. Um abraço a todos eles lá. E o torneio vai acontecer no dia 15 de maio, uma sexta-feira à noite. Inclusive o estádio será feito de lá nessa data. Boa, legal. Não vai faltar, hein? Não, não vou faltar de jeito nenhum. Tá bom? É isso aí, velhinho. Um abraço. Tá, falou, um abraço. Abraço pra todos. Abraço, abraço. Tchau. Esse é o Estádio 97. Tchau. Oferecimento de Bozano, mano. Opa, é isso aí, Sombra. Já vai embora, Motinha? Já. Olha, tchau. Tá bem barbeado, pera aí, hein? Peraí, antes do Mota ir embora, tem uma mensagem aqui. Eu também vou. Muito bacana essa Joana aí no Estádio 97. Ah, tentem negociar uma troca dela com o Mota. Tipo, manda o Mota mais uma grana lá pro Sport TV e fique com ela no Estádio 97. É, filho. Eu sou profissional. Se não me quiserem mais. Olha, a ideia, não sei quem mandou, mas a ideia não é ruim, não. Deixa eu ver quem mandou aqui. Ah, não. A nossa ouvinte santista, Dante Machado. Opa! Ele não é ouvinte, gente. Bem traíra, né? Você tem que fazer uma enquete agora na página do Facebook da Rádio. Se o torcedor de São Paulo aceitaria uma troca. Joana, né? Por Mota. Apesar que a Joana falou que não. Eu não sei se a Joana de São Paulo não é, mas. Os Osasco, gente. Não, mas é pelo lado mulher, né? É. Vai cantar pora pó pó aqui. Ele é uma semi. Ô, mano, antes de você falar brilhantemente, como sempre faz da Bozano, eu também quero aproveitar e me despedir. Galera, foi um prazer. Até a volta. Até lá. Boa viagem, gente. É nóis. Joana, muito legal participar com você. Foi um prazer conhecê-la. O prazer foi meu, gente. Mas, infelizmente, é um prazer mesmo estar aqui. Infelizmente, você vai ficar aqui e eu vou pra Barça. Mas você não sabe como é que são as suas. Tem dessas voltas. Fazer o quê, né, RG? É profissional, né? Tchau. Um beijo pra vocês. Pelo profissional. Boa viagem, RG. Mas, RG, não esquece nós, RG. RG, você chegando agora, RG, tá certo? Faça a sua barba, porque senão você vai chegar com essa cara de mendigo na Espanha, você não vai conseguir entrar. Mas eu já falei pra produção. É? Deixar separado aqui. Boa. Fala por quê, RG? O homem. Peraí, Motinha, só um segundinho. Mota, só falando um negócio, você tá indo embora também. Vai, mas a Joana de Assis é bonita, simpática, você também achou que não? Não. Achei sem graça. Tô impressionado. E o namorado dela? Tô impressionado ter arrumado um cara bonito. E o namorado, você simpático, gostou, inteligente, São Paulino. Foi, eu tô impressionado, porque você o cara é boa, quem? Pinta. Ela ou ele? Mano, não tem dúvida. Quem? Lógico, o cover raiz. Fica na seca, né? É isso aí, Motinha. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, RG, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele vai parecer uma bundinha de bebê. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em volta do Morumbi estão distribuindo um comunicado, você viu isso ou não? Eu te mostrar. Falando a respeito do ingresso, né? Várias coisas, mas falando R$120 o ingresso é um roubo. Como nós dizíamos aqui, Sombra, é um roubo. É que, como diz o comunicado, olha, o salário mínimo é R$ 788. Num país onde o salário é R$ 788, o ingresso a R$ 120 é a mesma coisa que um desconvite a entrar na partida. É um desconvite, não tem futebol jeito. Futebol não é mais a alegria do povo, né, gente? 120 reais é aquele ingresso que, assim, ia vender, mas assim, é a final, é o que decide. É o álcool puro. É 120 fora, estacionamento, alimentação. É que nesse manifesto, porra, aqui, tudo. Os caras comendo, não sei quem soltou, mas tô vendo aqui, né, Joana? O cara fala aqui, olha, atenção, somos a terceira maior torcida de um país com 200 milhões de habitantes. Nosso estereótipo de time de elite não apenas contradiz a realidade, como é uma incoerência matemática. Sim. Somos uma agremiação popular com uma torcida popular. Aí o cara vai falando de Mas dinheiro. Quem que soltou a... Não, tem um panfleto que está sendo entregue lá no Morumbi. Panfleto. Torcedores. Mas não está assinado por ninguém. Ele termina aqui, ó, está na hora de reagirmos. 120 é roubo. Nos deixem torcer. Tá certo, cara. Aqui, tá o certo. Desejo por dinheiro. Pior que eles têm razão, né? Aqui, o desejo por dinheiro é tão grande que atropelou o bom senso. Nossos diretores estão exaltando as torcidas rivais e depreciando a nossa para que, provocados, nos sujeitemos ao preço abusivo dos ingressos. Nós, como São Paulinos, vamos permitir. Tá vendo, mano? Por isso que eu te falei aqui que você falou da psicologia reversa, que o time só pela culatra. Pode ter sido, mas eu acho que a alternativa que o Aidar usou foi essa. Então, mas deu errado. Deu errado, tudo bem. Mas eu acho que ele deu all-in com um par de dois, gente. Ele provocou bem, né? É. E o mais impressionante, Lito, que é o roubo, e eu não tenho nada a ver com isso, nessa altura do governo. Você nunca tem a ver. Eu não vi nada. Benjamin, nós vamos trazer mais ouvintes, mas agora eu gostaria que você falasse da BV Financeira, seu Benjamin. Olha só, amigão, você está pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? É só você acessar meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, hein? E mais, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar, 3637888. 3037888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você, Chuck. É isso aí, vamos trazer mais ouvintes. O 3284-7097 no oferecimento de Engov. Vai pra balada, bom Engov pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se o medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Agora é o momento sem parar no Estádio 97. Virão três ouvintes na sequência. Com o sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. Rodrigo do que, Rodrigo? Rodrigo Belo Cardoso. Belo Cardoso. Quantos anos você tem? 35. E o bairro? Jardim Têxtil. Jardim Têxtil. Olha só. E muito legal. Não é a primeira vez que liga alguém do Jardim Têxtil. E eu trabalhei com a indústria têxtil. É Zona Leste, querida. Zona Leste, querida, com certeza. Aliás, mora bem, hein? É lá na Ana Franco, lá, né? É, mas é, o momento... Tá próximo ao shopping. É... Mas o momento pra indústria têxtil tá complicado, hein? Ah, graças a Deus, né? Que eu não trabalho com têxtil. Eu também não, graças a Deus eu larguei eu isso também há muitos anos. Mas que a camisa, vem pra cá, pra camisaria. Vem a camisaria fazendo. Não, sai daqui. Vem comprar a camisa. Não. E o time, brother? É, Coringão. Sim. Boa! É. Ô, amigão, ô Jardim Têxtil, nós estamos recebendo aqui hoje a Joana de Assis, grande repórter Joana da Sport TV. E... Mó barato ela aí. É, gente boa. Você tava ouvindo o programa ou ligou o rádio agora? Não, é faz uma meia hora, mais ou menos. Bom, então você já viu ela cantar, você já viu ela dar risada? É verdade. Então faz uma pergunta, se tem alguma curiosidade, fala com a Joana aí. Gostaria de saber da Joana aí em relação ao futebol de base. Eu lembro que o Sport TV fez uma reportagem bem bacana aí sobre as categorias de base dos clubes brasileiros. É, o que ela acha que teria que modificar em relação a isso para ver se a gente consegue uma estrutura melhor aí para o futebol brasileiro? O que eu acho que tem que modificar? Exato. Olha, eu não sei dizer o que. Eu, no caso dos clubes grandes, eu acho que o Santos é um dos maiores exemplos de revelação de grandes jogadores. Não para de sair craques que acabam se tornando fontes de renda no futuro para o clube. O Corinthians também investe, o São Paulo, o Palmeiras. Agora, o que eu vejo mesmo é que quem está investindo em base são os times que querem fazer literalmente dinheiro com esses jogadores. Por exemplo, eu tive exemplo do Londrina agora, que foi adversário do Santos. O Londrina tem, acho que, quase 100 jogadores na sua categoria de base, que é exatamente para isso. É um clube administrado por uma empresa. E a única coisa que eu tenho preocupação é que os jogadores cada vez mais jovens, né? Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. Rodrigo. Ele já tem empresário, enfim, e isso às vezes é um pouco... acaba atrapalhando, né? Tem vários jogadores que não vingam, inclusive, por causa dessa pressão que eles têm desde cedo, né? Ouvem muita coisa, claro que tem empresários muito sérios que trabalham, a gente conhece vários, mas também tem, como qualquer outra profissão, a gente tem um mau exemplo, e a gente vê cada vez mais cedo os jogadores, enfim, queimando etapas, né? Às vezes indo jogar fora do Brasil com 16, 17 anos, e assim, além de precoce, não está preparado, acaba, alguns a gente tem história de que acaba até desistindo, vai pra lá, pega uma. Pega um banco de reservas, fica em depressão, abandona o futebol. Então, o problema da categoria de base, só que a minha preocupação que eu vejo, é a carreira mal administrada. O jogador, muito cedo, já tem um empresário que, claro, muitos deles não estão muito preocupados com a carreira em si do jogador, do que é melhor para o jogador, e vários jogadores se perdem nesse caminho. Isso que você falou, Joana, do negócio dos clubes, eu acho que a maioria desses clubes do interior aí pelo Brasil que estão quebrados, vão virar, né, entre aspas, hospedeiros de jogadores, porque com a mudança da lei, né? Mas já são, né, Benjamin? Não. Já são quebrados e já são hospedeiros. Não, mas agora eles vão ser arrendados por empresários. Essa vai ser a solução. É o clube, que não é o clube empresa, é o clube administrado por uma empresa. Né? É para fazer, é uma fábrica. Mas o conceito é interessante, porque se fosse assim, pensa, se você é dono de um clube, você não quer que ele quebre. Assim como você não quer que a sua empresa quebre. O que acontece no Brasil, que os times estão endividados, os principais clubes do Brasil, inclusive, é que o cara sabe que daqui a 4 anos, ou daqui a 8 anos, a dívida não é dele. É do próximo, e ele faz a loucura que for necessária. Eu prefiro um clube na mão de uma empresa do que na mão de uma prefeitura. De um empresário sério do que na mão de prefeitura. Eu acho. Que a gente sabe para que usa, e que depois de 3, 4 anos, o cara abandona tudo. Eu acho. Então, assim, o conceito de clube-empresa... super interessante, deveria... Enfim, é que eu não sei como se faria para transformar os grandes clubes brasileiros em um clube empresa, né? Quem, o cara compra a dívida do clube e fica com o clube, como é que funcionaria? No exterior tem ações dos clubes que são vendidos. Agora, Joana, você cobre treinos com regularidade. Uhum. Desses garotos que você disse que precocemente tem empresário, quantos deles ficam após o treino batendo na bola, batendo falta, batendo pênalti? Esses que já estão com seu empresário, já estão com um salário bacana, não tem o porquê se aperfeiçoar tecnicamente. Por isso que muitos não sabem bater na bola. Tem jogador que não sabe bater escanteio. Do Santos, o Vitor Andrade, ele foi vendido, era um jogador da base do Santos. Foi pro Benfica. Mas não tá jogando. Por quê? Porque não tem base, Joana. O problema é esse. Eu nem sei quem é o empresário do Vitor Andrade, me lembrei. Também não sei. Eu fui ver um treino uma vez que o jogador errou a bola parada, a batida de bola parada. O treinador, não vou também dizer quem é, ele virou pro cara e falou, velho, a bola tá parada e você tá fazendo isso, imagina com ela em movimento. Falta pré-requisito pro jogador, não sabe bater na bola. E aí complica. Ruim. Ô, Portuga. Diga, velho. Faz uns 10 anos, mais ou menos, eu sou formado em educação física, sou pós-graduado em futebol. Uhum. Atualmente não trabalho mais na área, faz uns 10 anos aproximadamente que eu não estou mais na área. Trabalhei aí pelo interior de São Paulo, interior de Santa Catarina, e é vergonhoso as categorias de base dos clubes pequenos. Jogador passa fome, jogador não tem alojamento. Verdade. Falta toda a estrutura. E assim, quando a gente se volta aos grandes clubes, a gente tem uma estrutura até razoável aí, de razoável para bom, né? Principalmente no estado de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa também. Mas quando a gente fala em clubes menores, é triste, viu, cara? É muito triste. Não, sim, não tenho dúvida. Talvez estejam as respostas. Lá no começo, o porquê de 7-1, o porquê de certas coisas que vem acontecendo no futebol brasileiro. Não, a gente comentou isso no Bem Amigos, no último programa do Galvão, que a gente, nós não ocupamos mais esse posto de estrela do futebol já faz um tempo e que não caiu a ficha ainda, né? O garoto que joga pouca bola, ele tem pouco contato com o futebol. Antigamente, você saía da escola, no meu caso, morava na periferia, eu saía da escola meio-dia, eu ficava jogando bola até as 8 da noite na rua. Exato, e a galera, não sobre estudava de manhã. Qual é o estilo do jogo do Brasil hoje, Portuga? Oi? Qual o estilo de jogo do futebol brasileiro hoje? Ô, Joana, eu acredito que uma coisa que tem atrapalhado bastante o futebol brasileiro foi a criação, por incrível que pareça, do Futebol Society. Quando tinha muita quadra de salão, Neymar, Robinho, esses caras, Ronaldinho Gaúcho, vieram do salão. Então eles driblavam em curto espaço, tinha a troca de passe correta que no salão tem que dar. No Society você dá um chutão pra frente e aquela briga. Você joga bola, que eu sei que você joga na Copa Chesp. Você joga bola também. Ela joga futebol também. Ela joga também futebol. Olha, eu joguei mais como goleira, eu jogava de goleira e ponta esquerda. Sim. Ela sabe o que eu tô falando. Falta habilidade, controle. Tem jogador. Hoje teve o gol do Barcelona. O gol foi do Rakitic. Ele deu encobriu o goleiro maravilhosamente. Sombra, mas sabe onde ele fez aquele gol? Não. Na matada de bola que ele deu. A bola não fugiu do corpo dele. Ele sabe matar a bola. Tem jogador aqui que não tem preparação de matar uma bola. Rodrigo. Complicado. Oi. Um abraço pra você. Tudo de bom. Sombra, só mais um detalhe. Aí ontem vocês estavam comentando em relação aos preços de camisa. Eu acho que a gente não consegue fazer uma comparação com a Europa. Certo. O mínimo na Europa a gente fala em torno de 1.000 euros. Se 90 euros é uma camisa, a gente está falando em 9%. Claro. Aqui no Brasil, o salário mínimo é R$ 700 aí, 700 e alguma coisa. 375 reais numa camisa é um absurdo, cara. Ah, o nosso poder de compra. Como fazer essa comparação? Porque assim, a gente não pode transformar o euro em real. Uhum. É, quem vive lá vive com euro e nós aqui com real. Isso é uma coisa que não tem comparação. Eu achei que. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Não, mas tranquilo. Tá bom? Ó, obrigado aí pela atenção, vocês são gente boa demais, acompanho o programa há muito tempo. Muito obrigado, valeu. E assim, muito contente em conversar com todos vocês aí, um grande abraço. Valeu, valeu, cara, parceiro, obrigado. Um abração. Tá aí o Rodrigo, ouvinte do Estádio 97, esse é o momento sem parar no Estádio 97, três ouvintes na sequência, com Sem Parar o Seu Tempo rende muito mais, sem parar em todo lugar. Vamos trazer mais ouvintes aqui. Vamos lá, alô. Alô, boa noite. Boa noite, boa quem noite. Fala? É Fernando? Fernando do quê? Fernando Seefelder. Seefelder, o povo brasileiro Seefelder todo dia. Né? É verdade, meu lindo, a gente Seefelder junto. E quantos anos, Fernando? Todo dia. Como? A sua idade, ele perguntou. Alô? Oi, quantos anos, Fernando? 36. 36, RG. RG não sumiu. Tá. RG foi. Sumiu. O Domênico foi junto com ele. O Domênico foi junto com o RG. É, o Domênico precisava dar um banho íntimo no RG. Um banho de lenço. Uma esponja molhada. Lenço úmido. É, e. Ô, amigão, qual o seu bairro? É, Perdizes. Perdizes é nós. Eu morei na Rua Paraguaçu. Rua Paraguaçu, cadê? Nada delegacia. Ninguém vai fazer aí um contraponto, não tá o Domênico? Não tem delegacia? Paraguaçu não. Não tem delegacia ali? Não, é na paralela. Na paralela. Tem delegacia na Paraguaçu, sim. Não, na Paraguaçu não é a delegacia. Ah, Benjamin. A delegacia não é, é na Rua do Santa Marcolina, é na paralela. Você mora em Perdizes. É Paraguaçu, mas tudo bem. E quer bater uma aposta comigo que a delegacia não é na Rua Paraguaçu? Já vamos ver aqui. E o mais famoso Paraguaçu é o Odorico. Você deve ter ido morar em Perdizes ontem. É na Itapicuru. Sim, que é na paralela. E que tem uma boa rima também, né? Trabalhei lá. É Itapicuru? Ou na delegacia? Lá. Delegada Joana. Se ela trabalhasse no Datena aí, ela ia trabalhar na delegacia. Um abraço pra galera da delegacia lá da Itapicuru, que os caras ouvem a gente direto lá. Ouve mesmo. Boa. Viu como não é? Aí, boa. Não é, tá vendo? E ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu sou médico. É médico. Qual a sua especialidade, mano? Eu sou gastro. Gastro. Por exemplo, se um ouvinte do Estádio 97 chegar no seu consultório, você dá um descontinho, velho? Por exemplo, o cara tá lá com estomatite ou com úlcera ou com gastrite. O cara fala, doutor... Eu sou ouvinte do Estádio 97. Qual a promoção que você pode fazer pro cara? Promoção, cara, eu já tive pangastrite. Dá um milanta. Pangastrite? Pangastrite. Se for amigo do mano, a gente faz de graça. Boa, lá, ó. Tem moral, tem moral. E qual o remédio que você indicaria aqui pra nossa querida Joana de Assis? Ela tem uma pangastrite. Fala pra ela passar lá, a gente vê. Tá certo. Aí sim, mano. Não ele pode é bom falar, mano. Ele não vai receber. Você é particular ou você trabalha em hospital, amigo? Eu trabalho em hospital. Qual hospital, você pode falar? É... Trabalho no Hospital que o Benja frequenta. Ih! Ah, então é no, é no Einstein. Consulta tá cara. O Benja só se consulta no Einstein. Outro dia o cara foi colar um band-aid nele aqui no Samaritano e falou, não quero, vou pro Einstein. É. Eu vou fazer uma crítica construtiva, então. Tem umas coisas, né? Eu moro na esquina do Hospital Samaritano. E sim, tem um Einstein, abriu um Einstein também ali na Avenida Sumaré, onde eu costumo ir mais. Porque eu vou te falar, sim, você vai em uma emergência no pronto-socorro do Samaritano hoje, a impressão que dá é que você tá chegando num jogo do Corinthians. Assim que é bom. Não, mas você fica calor lá, humano, é... Benjamin. Não, tô falando sério. Eu também. Hoje você dando fica, força pro outro, falou, vamos morrer junto fica, aqui. Hoje você fica numa fila no pronto-socorro do Samaritano, brincando duas horinhas. Ou é mentira, doutor? É verdade. E no Einstein... Infelizmente, Einstein, né? É, infelizmente. Então eu pego o carro e vou até o Einstein lá da Sumaré. Sim, tá? Sim, já te vi lá. Se tem direito, é melhor, né? E que time você torce, Fernando? Bom, curso superior, né? Nunca roubei, nunca matei. Corintiano. Né? Corintiano, velho. Não. Corintiano, não, óbvio. Pelo contrário. Mas o que é? Você é São Paulino, palmeirense? São Paulino. Ah, esse aí comprou o CRM. Não era outro, não tinha mais opção. Por isso que ele não quis, receitar nada opção, pra Joana. Sobrar, não tinha opção. Comprou o CRM, Benjamin. A dica que ele falou, ou era palmeirense, ou era São Paulino, não tinha outra opção. Ó, ele ia receitar S, ficou constrangido. Ele ia falar que ela tem uma virose, mano. Ô, Fernando. É verdade. E o tricolor, tá te dando muita gastrite? Ah, um pouco, né? Tá sendo uma fase ruim. É, cara. Mas é, vamos torcer pra agora ver se as coisas se ajeitam. Diz que o Aidar teve lá uma reunião a portas fechadas no fim de semana com o Muricy, conversaram. Que o Aidar teria dito, assim, Muricy, não esquenta pra ninguém falar nada. O papo é comigo, ninguém vai derrubar o Ataíde. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, como disse Barcos. Você acha que isso... Opinião de... Minha família é metade de São Paulo. Lógico. E eu sempre falo que quando a chefia não tá bem, as coisas em março também não vão bem. Certo. E isso aconteceu no Palmeiras. Enquanto eles resolveram lá em cima, não ajeitou o time. E eu acho que isso está acontecendo em São Paulo também. Acho que a diretoria está um pouco dia já. E isso, claro, que reflete no time. Eu acho que falta arrumar a casa. Tá faltando, velho, precisa estar arrumado lá, né? Ô, Joana, precisa arrumar a casa lá do São Paulo. Você tem alguma solução pra isso aí? Olha... Vai chamar Super Nani, velho. A solução, eu não sei, porque eu acho que chegou num nível sério, né? Uhum. Muito exposto também. Como o Muricy mesmo falou, o Muricy é um cara que fala tudo o que ele pensa, né? Ele não faz média com absolutamente ninguém. Nem com jogador, nem com jornalista, nem com diretoria. Uhum. Acho que um dos motivos que me fazem admirar o Muricy é por causa disso. Agora, o clima que ele tem ali acima dele, acho que fica muita gente em volta do Aidar e são essas pessoas que, de repente, atrapalham o clima do São Paulo. Tá? Muita gente numa mesa dando opinião, enfim, e acaba atrapalhando o trabalho, né? Acaba atrapalhando um bom ambiente. E eu não acho que existe problemas entre os jogadores, por exemplo. Sim. Não sinto isso. Mas não tem como você dizer que aquele clima pesado, aquela nuvem não atrapalha de uma certa forma. Você acha que ele entregaria o cargo no caso Muricy? De uma derrota hoje? Eu não vejo o Muricy entregando o cargo. Não entregaria? Também, não. Mas eu também, eu não sei se o São Paulo cair na Libertadores, se o São Paulo não conseguisse classificar, se a diretoria bancaria o Muricy. Mas ó, o Aidar deu entrevista lá no Sport TV falando eu garanto. Eu fui pro nosso repórter, inclusive, pro André Hernan. Um abraço para o André, né? Um beijo grande. Grande repórter que a gente tem lá. Mas eu não acredito muito, assim. Desculpa. Eu também não acredito. Eu espero que ele faça isso, para falar a verdade. Famosas últimas frases, né? Oi? É famosas últimas frases, né? Garanto que não vai cair. Normalmente cai. Pois é, entendeu? O único que cumpriu isso foi o André Scutti. Fala isso quem estava lá. Verdade. O único que cumpriu isso foi o André contra o Tolima, que a pressão era imensa. E no final, acabou dando certo. Eu acho que o técnico tem que ter um tempo para trabalhar mesmo. E uhum. Outra, os jogadores, não estou dizendo que é o caso do São Paulo, tá? Mas uhum. Essa coisa que jogador não derruba técnico, derruba sim, derruba. E os jogadores. Você já viu o jogador correr para não chegar, Joana? Durante o jogo? Correr aquela bola que você fala, dá para pegar? Dá. Aí o cara corre para não chegar, aquele carrinho. Tá, já, mas assim... Talvez seja difícil admitir uma coisa dessa publicamente, mas o jogador, no fundo, ele sabe. E esse poder que ele tem, às vezes, ele é negativo, né? O cara não respeita. É verdade. Né? E sabe que é muito mais fácil trocar o cara de cima do que você trocar um elenco inteiro. Então, eu acho que o Muricy é um cara de grupo, é um cara que cobra bastante, mas ele é um técnico paizão, ele conversa, ele dá satisfação. Eu acho que é um cara agregador. E não acho que o problema seja de climão entre os jogadores do São Paulo. Acho que é só numa esfera acima, enfim, de comissão técnica. Perfeito. Ô, Fernando, palpite pra hoje? 2-0. 2-0, beleza. Se for 2-0, um bom placar. 2-0, tá legal? Oh, ótimo placar. Oh, e se jogar bem, melhor ainda. São Lourenço deu um trabalho pro Corinthians, né? O São Lourenço, é. Sabe onde eu acho que o São Paulo pode se dar bem? E sem torcida, hein? Cruzamento na área. É esquisito pra caramba, né? Cruzamento na área alta, o goleiro deles, o Torrico. Confia no seu time. É um goleiro muito grande e ele sai mal do gol. Tanto que perdeu o jogo pro Real Madrid, duas falhas do Torrico, uma sensacional que ele não sabe sair em cruzamento alto. É pequeno. Precisa ver se o São Paulo tem também quem saiba cruzar. Ô, Fernando, um abraço. Jorge Wagner não faz todo dia. Tchau, Fernando. Bom jogo pra você. Valeu, até mais. Mais um ouvinte no Momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi sem parar, em todo lugar. Alô. Alô. Ah, você tá de volta, Alô. Né? Nem vi que você voltou. Olha, você viu pra quem... Tomar um café, você viu pra quem eu deixei a casa ontem, né? Que casa? A minha. Alô, você todas tá no, as minhas. Tá no inferno, todas as minhas. Todas eu amo. I love you. Você foi pro inferno. Amor eterno. Ô, quem fala? Oi, é o Valdir. Ô, Valdir, com V ou com W? Valdívia? Cadê? Com V? Com V? Sai fora. É com V ou com W? Com V ou com W? V. Valdir Zelinski, com V. Valdir do quê? Zelinski. Zelinski. Zelinski, tá certo. E quantos anos você tem? 45. Ô, Domênio, eu não tô acreditando. Me Zelinski, porque eu não tô acreditando. Ah, sensacional. É. Tem gente que gosta de colocar Zelinski na bebida. É, também, né? Verdade. É verdade. Quando você ia pra escola, você chupava Zelinski? Não gostava? Não, não. Ô, velho, e o bairro? Bom, quero ver se o Beija realmente domina o assunto. É só não inventar o nome. Não entendi. Você pode repetir, Valdir? Jardim Guairacá. Jardim Guairacá. Jardim Guairacá, inclusive, tá brincando. É um dos jardins mais conhecidos que existem na cidade de São Paulo. Não, mas você tá brincando, pô. Ele achou que eu não vou entender. Olha, eu tenho uma história com o Jardim Guairacá que foi muito legal. Eu tinha 16 anos, eu namorava uma menina que morava ali, ela na Zona Leste. É um desgraçado. O pai dela trabalhava ali perto da Yaya Melo. E aí a gente saía, namorava, e depois o pai dela mandava passar lá na lojinha que ele tinha lá. É ou não é? É bem pra sonhar mesmo, Ah, tô te falando. É, rapaz. Pô, mas eu não vou lá há anos. Eu tinha 16 anos. Pô, faz 30 anos já. Caraca, é um GPS mesmo, tô impressionado. Não tem pra ninguém, eu sou o GPS mesmo. E o time aí, Bruno? Qual o time? Corinthians, pô. Bom, Zona Leste, né, cara? Lógico. É o que você dito, né, cara? Bom, eu nem vou falar o time porque senão vai humilhar. Aí ontem até o Cássio e o Elias saíram bronqueados por ter tomado um gol. Com vitória garantida, ter tomado o gol, ficaram bronqueados. Olha o nível que chegamos. Timão. Lógico, hoje nós estamos recebendo aqui. Não se refira ao Corinthians como Timão, se refira como The Number One. Pros gringos, The Number One. Para os gringos começarem a se familiarizar. Viu? Vocês mal só falam por os caras precisam começar a se familiarizar com o Coringão aí fora. Fica no 2-3 que tá bom, vai. Ô, amigão, nós estamos recebendo hoje aqui a Joana de Assis, repórter da Sport TV, que é mó barato. Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa pra Joana? Tenho sim. Bom, Joana, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Tá bom, feliz, né? Tá Playboy. Como é que vai ser a Playboy? Que isso? Tá louco? Tá maluco, rapá? Olha, vou ficar devendo essa pra você, viu? Devendo o que? A resposta? Fala a revista. Devendo a revista, não vai acontecer. Bom, falando sério, você fica muito no campo ali. A gente vê que é um ambiente bem hostil pro lado feminino, né? Palavrões, aquela coisa toda. Ah, tô acostumada já. A gente vê isso muito dos jogadores, né? Algo que os jogadores fazem muito. E os juízes, eles ficam bem no silêncio. Será que isso é uma real ou o juiz realmente também tá no mesmo nível, né? O juiz também fala palavrão, viu? Fala, né? É o que mais fala no jogo. Claro que xinga os caras. O juiz é o que mais fala palavrão. Que isso, o juiz também faz isso. Quando ele fala que o time dos caras é ruim, Joana, pra perturbar os caras? Você não acerta um passo e vem reclamar que não marcou a falta? Fala! Na várzea fala, no campo não normal. É só na várzea, não. O juiz também fala. Também, né? Mas eles faltam bem desapercebidos, né? Oi? Mas eles faltam bem desapercebidos, né? A mídia não foca muito nisso aí, né? O jogador realmente é sempre o bandido da história aí. Mas uma outra pergunta pra ti, você o futebol é bem masculinizado, enfim, tá chegando aí árbitras, bandeirinhas e tudo mais. E você como repórter, isso foi uma decisão sua, uma opção? Como é que chegou nesse e-mail através desse repórter? Foi uma opção sua mesmo? Foi, porque, assim, eu queria fazer jornalismo não necessariamente pra cobrir esportes, só que eu praticava todos os esportes possíveis e imagináveis. Então foi um casamento perfeito trabalhar com jornalismo esportivo, mas não foi por isso que eu tinha feito jornalismo, fiz porque eu gostava de escrever, na realidade. Aí foi uma consequência, eu estudei na Casper e tinha a Gazeta Esportiva, afinada Gazeta Esportiva, né? Eu trabalhei no jornal ainda, existia um jornal impresso. Você é antiguinha, né? Sou antiguinha. Antiguinha é demais, hein? Não vou responder mais isso aí. Pô, Gazeta Esportiva? Gazeta Esportiva. Então, e aí eu cobri os esportes amadores, comecei a fazer futebol, mas assim, eu sempre gostei de assistir futebol, né? Então, na verdade, foi uma consequência trabalhar com isso, foi unir realmente o útil ao agradável. O teu irmão Igor também gosta de futebol? Meu irmão Igor, ele é corintiano roxo. Lá de Presidente Altino. Não, na verdade, meu irmão mora no Peru agora. Mas ele era de Presidente. Ele era de Presidente Altino. Uma família toda é corintiana ou não, divide mamãe, um pouco? Mamãe... Beijo pra você, dona Célia, é palmeirense roxa. Papai, Mauro, é corintiano roxo. Ah, então a filha torce pro time do pai, pelo menos o meu... Não tem como saber. Assim, e o resto da família todo São Paulino. Mas na tua família só tem São Paulino, mano. Então, salve a lavoura. Salve a lavoura. Eu sou na minha família, mas assim... Você é minha madrinha é São Paulina. Eu quero dizer que o mano entrou com o Suélio em campo. Em 1990 e nada, ele entrou com o Suélio em campo. Ô, Valdir... Então não sou influenciado. Estamos chegando ao final do programa. Um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado vocês aí, cara. Eu tento já há uns 12 anos pra falar com vocês e conseguir essa vez. Obrigado, Joana. Parabéns pelo trabalho. E vocês todos aí são... Obrigada, querido. Parabéns a todos vocês aí. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado, meu velho. Valeu, um abraço. É, essa foi a sequência sem parar. Vou falar do sem parar aqui, do nosso amigo Jeová, santista que adora, Joana. Essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Por exemplo, sabe quando você vai num shopping e depois das compras ainda tem que procurar um caixa para validar seu ticket e ainda por cima tem que pegar fila? Com sem parar, isso é passado. Com sem parar, você não precisa pegar ticket nem pegar fila para pagar. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell. E para pedir e pagar o táxi também tem. Você ainda não tem o aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar com você em todo lugar. Estádio 97 também no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Mas não estamos chegando no final do programa. Mas eu vi ontem uma notícia que eu acho que a Joana não vai gostar e nem o namorado dela vão gostar. Que é isso? Que é isso, Benjamin? Um baratinho de borracha. Ela deu um pulo em mim aqui, velho. Benjamin! Você veja um animal. Você é um desgraçado. Eu posso. Eu vou ser presa por agressão agora. Eu falei assim, mas você tá louco. Cara, contra o Benja, toda agressão é pouca. Cara, ele colocou uma barata. Você tem medo de barata, Joana? Eu percebi, né? Não precisa nem perguntar mais. Pô, que pô, pega o replay, isso aí, bota velho. Nossa, velho. Ela, pior que ela pulou em mim aqui e me deu um biriscão, velho. Você tá louco? Ai, ai, ai, ai. Eu que sofri aqui, viu, desgraçado. Sacanagem. Porra. Que horror. Mas, ô Joana. É muito real essa barata. Ela viu o programa inteiro, no final eu tinha que tomar, né, uma pernitada, né? Mas, é Joana, agora vai ter Campeonato irmã. Brasileiro. É, ó, tá vendo? Jogo sábado, 10 da noite. Se tivesse um problema. Dia 9. Esse ano? Eu nem vou falar pra você como a gente chama isso. Sábado, 10 da noite, vai ter jogo de Brasileirão. Porra, era 9 antes, hein? Agora foi pra 10? 9 é balada, era 9, agora é balada. 9 é legal. 10 e olha a cara dela, olha a cara dela pensando, falou, meu jantar de sábado à noite no Puvinagra. Já tô vendo, já tô vendo o namorado, falou, vamos dar um tempo, depois vamos ver o que acontece. Vai ser complicado. Nossa, 10 horas. 10. Mas, ó, na verdade, assim, se eles colocam os jogos nesse horário é porque existe uma demanda, as pessoas sentem falta, o cara que gosta de futebol sente falta de assistir um jogo sábado à noite, né? Quer assistir um bom jogo, quer assistir o time dele e tal. Tá, um mano que não gosta de sair sábado à noite, ué, tem jogo pra ver. É uma boa. Uma mulher gosta de ir num restaurante, de jantar, é o horário do jantar. Eu, por exemplo, seria, eu ficaria em casa assistindo um jogo 10 horas da noite um sábado tranquilamente. Eu também, comi uma pizza ali, vai que vai. Fácil, né? Fácil. Tranquilamente. Assim, fácil. Sim. Mas quem quer sair, ferrou, né? É. Mas se não quer, gente, não seremos fatalistas, são alguns jogos. Pouquíssimos jogos. Então vai acontecer todo final de semana. Eu fui ver o Real, outro vai ter. Quando eu fui ver o Real Madrid e Barcelona em Madrid, sábado às 9. A 9, tudo bem, ainda passa. 10 eu já acho que é exagero. Porque vai acabar meia-noite, você quer levar vai ter o mesmo erro. Vão cair no mesmo erro dos jogos no meio de semana que os caras reclamam que é 10 da noite. É, você quer levar uma não criança. Tem metrô, no jogo, não, né? Não, por torcedor comum. Bom, sim. Pessoal, vamos agradecer a sensacional participação da Joana de Assis. Boa, sensacional, muito legal. Muito legal. Eu parabéns. Que agradeço, me diverti muito, passou muito rápido. Qual susto agora? É só isso, mas depois eu me entendo com o Benja. Vai ter vingança, vocês podem ter você certeza. Tem, por favor. A Joana que tá lançando um livro. Obrigada favor, pela Joana. Chance de falar sobre o livro mais uma vez. Qual o nome do livro, Joana? Para Herói. Você encontra nas principais livrarias, dá pra comprar pela internet, tá no iTunes também. Legal, bacana. Então conto aí com a leitura de todos. É isso aí. E pode escrever pra mim que eu adoro feedback. E você para boa. De me sacanear, Benja. Olha a sacanagem. Olha o Twitter do cara aí.

Energia. still I hear you.